ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. E esse é o programa onde vamos falar que, por pouco, mas por muito pouco, falar a identidade secreta do Homem-Aranha quase ia ser um trava-língua. Oi, eu sou o Felga e aqui estamos para apresentar uns 50 anos de história. Aqui é o Paulo Arthur e eu ainda espero que um dia lancem o encadernado do Brazilian Secret Wars, como é conhecido lá fora, que abriu o Face. Ah, cara, descobri que tem um monte de coisa secret alguma coisa Brazilians, viu? Que o American tá doido pra ter. Aqui é Marcos Dark, juntamente com Beatles, The Who, Pink Floyd, Small Faces, The Doors. O mundo ganhava rock psicodélico e as bancas do Brasil ganhava quadrinhos não menos psicodélicos. É, pois é, né? Marcos vai ser a pessoa assim que pode falar com propriedade sobre todos os 50 anos, né, Marcos? Porque eu estive lá, exatamente, eu estive lá, né? É, não, é sério, você não teve, mas que momento você esteve? Em forma de pequeno infante. Pequeno infante que ia todo santo dia na banca perguntar se a bendita da revista chegou, foi na década de 80 mesmo, né? Mas você nasceu antes. Eu nasci antes, aí eu só usava droga menos pesada, né, então... Bom, pessoal, quem escutou nossa leitura de e-mails do programa passado teve uma pista bem forte do que a gente ia falar aqui no Inominata 616 deste ano. Praticamente eu considero este o programa de abertura de 2017, né? Já que no anterior a gente fechou uma trilogia que se estendeu por mais de 3 anos aqui no Inominata relacionado a Terra X, Paraíso X, enfim, qualquer coisa X. Este programa aqui, ele vai olhar pra frente desse ano, né? E começar com chave de ouro, já que a gente tá fazendo 10 anos de site numa época tão comemorativa pra Marvel, né? Que está fazendo 50 anos de fato aqui no Brasil. Lá por volta de agosto é que realmente as revistas da Marvel, 50 anos atrás, chegavam às... Não chegavam às bancas. É isso que não aconteceu. Elas chegavam aos postos de gasolina. Pelo menos as primeiras, né? Com realmente histórias do selo Marvel, né? E que tinha uma edição zero. Uma história que já é bastante conhecida até pra maioria de vocês. Mas que a gente vai revisitar aqui hoje. E que foi um sucesso grande, imediato, né? A gente vai dar uma pequena pausa pra nossa leitura de e-mails, como sempre, né? Dessa vez bem curtinho. E volta daqui a pouquinho pra começar essa história. Então, até lá. E-mails. Olá pessoal, mais uma leitura de e-mails do Inominata 616. Quem me acompanha mais uma vez é Paulo Arthur. Olá. Paulo, a gente tem um e-mail aqui bem comprido do nosso amigo aqui. Você já é bem conhecido dele, né? Também participa lá do Aracnofan, né? Nosso amigo do Amazing Spider Blog, o André Mark. Te prepara, que o e-mail é comprido aqui, mas é bem interessante, né? Ele tá instigando até umas coisas que eu fico em dúvida também. Ele escreveu o seguinte pra gente. Olá, amigos do 616. A minha dúvida é um pouco complicada, mas como algum de vocês lê bastante notícias de sites americanos para levar o conteúdo ao site, talvez tenha alguma noção de como responder. O que eu não consigo entender ainda é como efetivamente ocorre a divisão entre a Marvel Studios e o resto da Marvel. Até onde eu sei, a Marvel Entertainment cobre tanto a Marvel TV, né, ABC, Netflix, Hulu, Fugitivos, enfim, quanto os quadrinhos e todos os outros produtos relacionados. E a Marvel Studios fica apenas com os filmes. Mas não sei quem determina as coisas ali. Talvez seja a Disney, não sei. Um bom exemplo são as voltas dos direitos dos personagens. Hoje é a volta dos direitos do Demolidor, que foi pra Marvel TV com a Netflix, e também o Motoqueiro Fantasma, no caso é o motorista, né? Que foi pra Agentes da Shield na ABC. Por que pra TV e não para os filmes? Quem decide isso? E ainda, também não sei até que ponto a comunicação entre a Marvel Studios e a TV ocorre, mas suponho que vocês também não tenham como saber. O Kevin Feige e alguns produtores da TV já afirmaram que não se comunicam muito, mas acho que isso é pouco provável. Várias ligações entre agentes da Shield já fizeram com o filme, seria impossível se eles não soubessem que os filmes iam fazer, como é o caso da Era de Ultron. Embora a Torre dos Vingadores não apareça no seriado Netflix, se virem Demolidor de Jessica Jones, o que aparece lá é o prédio da estação central, né? Acho que isso é mais uma estratégia para não gastar efeitos. Estranho, né? Porque eu lembro de ter visto o prédio da Torre dos Vingadores, mas enfim. Apesar de haver essa divisão, ainda acho que vão juntar todos em um filme, Os Vingadores em 2019. Pelo menos, quem sabe. Mas o que eu queria mesmo saber é quem decide onde e como os personagens vão ser usados. Se vocês souberem, gostaria que me falassem. Abraços, André Marques. Cabulosa pergunta, hein, André? Bom, vamos voltar um pouco aqui no tempo. Vamos tentar me lembrar. Acho que final de Vingadores Era de Ultron, ou ali no meio ali da produção, mas eu acho que o filme já estava editado, é que houve a cisão entre a Marvel Studios, né, e a Marvel Entertainment. Boa parte causada pelo tal das confusões com o Ike Perlmutter, né? É, a forma mais simples de você saber tudo sobre o que tá acontecendo nesse cisma é Ike Perlmutter mal, igual Inumanos. Kevin Fischer, bom, igual o resto. É, pois aí é. Tudo que tem a ver com Inumanos não presta. Não exagera. Eu acho que, assim, o grande problema da cisma ali foi uma cisma de liberdade criativa que a Marvel Studios queria ter. A Marvel Entertainment, ela apenas não vai dar mais pitaco, certo? Nos custeios, na ordem, na liberdade criativa, nas decisões mais ousadas dentro dos filmes. Mas, de alguma maneira, ela tem que estar subsidiada ainda à Marvel Entertainment geral, né? É, o que o Kevin Feige meio que quis na época é porque, não sei se vocês lembram, mas pegar histórica o Ike Perlmutter é meio complicado. Ele vetou aquele ator coadjuvante que era o Jimmy Rhodes, né, do primeiro Homem de Ferro, por questão de não querer aumentar o contrato do cara, né? Outro problema também que ocorreu, por exemplo, é que ele não queria que o Robert Downey Jr. ganhasse o que ele ganhou somente para permanecer, para continuar em Vingadores Era de Ultron. Isso foi criando uma série de indisposições entre ele e o Kevin Feige, que, digamos assim, era subsidiado a ele, né? E que achava que era um bom investimento. Por mais que Robert Downey Jr. ganhasse mais dinheiro, tirasse uma fatia considerável dos lucros do filme, eles iam ganhar muito mais se o Robert Downey Jr. permanecesse na franquia ao longo de todos esses anos. Tanto que, se não tivesse tido essa liberdade, eu duvido mesmo que o Robert Downey Jr., empolgado do jeito que tá, né? A gente viu recentemente ele gravando um videozinho no set de Vingadores Guerra Infinita, participando de Homem-Aranha, que ele continuasse. Então, provavelmente, o que aconteceu ali foi que o Kevin Feige, em vez de ficar batendo boca diretamente com o Perlmutter, ele foi falar com a própria Disney. E sim, nessa situação, né, eu não me lembro exatamente agora quem é o superior ali, mas enfim. E aí falou assim, olha, tipo, eu quero esta liberdade. E isso aí criou a cisão, então, só a partir de agora. Então, muitas coisas que você tá falando aí, quem decide, antigamente era decidido entre eles mesmo, sabe? O Jeff Loeb, Joe Quesada, o próprio Kevin Feige, quando era uma coisa só, né? Eles decidiram. E aí, tudo isso que você falou antes veio antes dessa cisão. O que me preocupa mais realmente é o que veio depois dessa cisão agora. Que, dos exemplos que você deu, nada se compara, por exemplo, ao que foi feito do filme dos Inumanos. Que, a princípio, era uma coisa que ia ser feita pela Marvel Studios, ia direto pra cinema, e de repente foi, digamos assim, sublocado pra TV. Eu acho que isso pode até ser, de toda a história que houve entre os dois lados, né, ter sido a maior disposição entre as duas áreas. Mas o problema principal nunca foi entre a Marvel TV e a Marvel Studios. Eu acho que era mais a diretoria principal da Entertainment. E há, sim, uma boa relação entre os dois. Eu acho que o Jeff Loeb se comunica bastante, principalmente, como você falou aí, pra fazer esses links, né? E eles devem conversar. Eu acho que, assim, de alguma maneira, até porque o que ganha mais dinheiro é cinema, eles devem entrar em reunião de alguma maneira, ainda deve ter essas reuniões de cúpula, e falar, vem cá, o que é que você vai usar pra filme? Vou usar isso, isso e isso. Esse aqui tá liberado? Então tá liberado, não vou fazer mais filme dele. A gente não tem produtor pra pagar isso, não tem espaço no nosso cronograma pra fazer isso aí. Então isso aqui vai virar série de TV. E aí foi o que aconteceu. Mas também tem que notar que por causa do Sisma, a gente of Shields parou de receber os brindezinhos do cinema que ela recebia, como o Nick Fury na season finale, aparecer a Maria Hill, aparecer a Lady Sif durante um episódio bem na época do hype do segundo filme do Thor. É, não dá pra saber direito se exatamente é isso, né, Paulo? Pode ser uma coincidência, né? A gente tá supondo já muita coisa aí. Se você olhar direitinho, tem menos de 2 anos essa cisão, né? E de alguma maneira, eu acho que é menos drástico do que aparenta, tá? Eu acho que até o caso já foi resolvido. Houve uma dança de cadeiras agora, recentemente, na presidência da Marvel Entertainment, né? O posto um pouco abaixo do Perlmutter. É, agora tem o Dan Buckley, né? Que ele era um cara, inclusive, da parte mais de licenciamento, mais da parte de divulgação e marketing. Tomou o novo posto. E eu acho que isso aí tende a expandir, a melhorar as relações, né? E dar essa impressão. E aí, bom, a gente só vai ler esse e-mail hoje, mas vai aproveitar a leitura de e-mails para dar um outro recado aqui. Já vou antecipar até aqui, né? O Marvel 666 vai fazer uma série de matérias sobre 50 anos da Marvel do Brasil, mas entrou em contato com a gente um colecionador, acho que talvez um dos caras que tem uma coleção mais rica aqui do Brasil, né? Principalmente de material da Marvel, que é o Alexandre Morgado. Em breve a gente vai estar fazendo um jabá para ele aqui também no site, porque ele está lançando um livro, né? Vai ser lançado inclusive no Guia dos Quadrinhos, sobre a história da Marvel no Brasil. Nosso programa de hoje vai falar sobre isso aqui, mas já fica antecipada aqui uma dica para lá para meados de abril, para quem tiver interessado, já vai ter um materialzinho bem interessante, né? Pelo que a gente conversou um pouco, ele entrevistou diretamente alguns editores ou pessoal que trabalhou na época dessas várias diferentes editoras ao longo que a Marvel passou aqui no Brasil e que a gente vai discutir nesse programa e que vai ser um bom material para sua estante, né? Então, assim que o Alexandre lançar aí, a gente vai estar fazendo essa comunicação aqui para vocês, tá? Então fiquem de olho. No mais, a gente quase sempre esquece de deixar aqui os contatos, né, Paulo? Mas quem quiser mandar e-mails, dicas, sugestões, tá aí o e-mail, né? inominata@marvel66.com ou lá no link de menu na parte de contato. Então, vamos voltar agora para o programa, Paulo. Somos conhecidos como os Poderosos Vingadores. Eu sou Thor, Deus do Trovão. Meu nome é Homem de Ferro. Minha armadura é a prova de balas. E meus super raios podem deter qualquer coisa. Sou Janet Van Gais. Mas pode me chamar de Vez. A pílula que tomei me aumenta ou me diminui. Meu parceiro é Harry Finn, também conhecido como Homem Gigante. Capitão América, aceite o seu lugar entre os Vingadores. Antes de falar sobre a notória história de como as revistas Marvel foram parar nos postos de gasolina e por que nos postos de gasolina, a gente tem que falar um pouquinho na era pré-Marvel, né? Assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, em que antes de 1961 a Marvel chegou a ser não só uma coisa como duas outras coisas diferentes, né? Ela teve uma passagem originalmente publicada na década de 40 como Timely Comics, mais pra frente depois como Atlas Comics, né? E essas histórias continham os personagens que podemos considerar assim como a pré-história da Marvel, né? Os clássicos Tocha Humana original, o Namor e o Capitão América. Essa época é uma época que até para colecionadores de quadrinhos é uma verdadeira incógnita. Praticamente os três personagens, os três clássicos, chegaram a ser publicados em algum momento aqui no Brasil com revistas do tipo O Gibi, da Editora Globo, ou O Gibi, o Especial, ou O Guri, que no caso era de outra editora, Editora Diário da Noite, e o Globo Juvenil. Notoriamente deveria ser também do Globo, né? Eu não cheguei nem a ver nenhuma de perto. Mal achei uma capa de uma delas para saber como era publicado. Mas, notoriamente, nosso amigo bem conhecedor do assunto, o senhor Marcos Dar, pode explicar melhor como é que sucedeu-se isso, né? Como é que isso chegava aqui no Brasil, Marcos? Onde é que tava esse gibi? Essas revistas, na verdade, por exemplo, no caso do Globinho aí, muitas vezes eram encartes de jornais ou de revistas mesmo, né? Não era bem um brinde, né? Você pagava mais, você tinha aquela revista ali, aquele encarte com os quadrinhos. Publicava, assim, histórias da Timely, da época, dos personagens, até contos curtos também que tinham no meio das próprias revistas da Time, né? Capitão América Comics, por exemplo, tinham, além do Capitão América, tinham personagens que não eram exatamente gênero de super-herói. Tinha tirinhas infantis e tal, e era publicado. E nesse mesmo formato, essas revistas Guri, o Globo, o Gibi Mensal, era mais ou menos isso. Por exemplo, você tinha uma revista que poderia ter Namor, junto com Flash Gordon, junto com Batman, entendeu? E junto com alguma história infantil. Então é um apanhado, digamos assim, literalmente uma revistinha com historinhas em quadrinhos. Não existia universo, nem nada. Se bem que a Timely também não tinha exatamente um universo formado, mas, por exemplo, existiam vários licenciadores dentro de uma mesma revista. Inclusive tinham histórias que eram de criadores brasileiros que eram colocadas aí, né? Muitas das também. Vezes, né? Algumas delas, inclusive, eram semanais, para ter uma ideia da produção, né? Como é que a demanda era grande mesmo. Só a título de curiosidade aqui, né? Citando desses três, né? Eu não sei se houve outros personagens, provavelmente sim, né? Outros personagens da Time que chegaram a ser publicados nessas revistas aqui no Brasil. Mas o primeiro realmente a aparecer aqui, né, foi numa edição do Gibi 142, nos anos 1940, e foi realmente o Namor, né? Assim como o Namor foi, realmente foi a primeira criação da Marvel, apesar de ter sido publicado numa mesma revista do Tocha Humana, mas a concepção dele foi um pouquinho antes, ele também surgiu aqui primeiro no Brasil, né? A primeira história dele que foi publicada aqui, curiosamente, não foi a Marvel Mystery Comics 1, mas sim a Marvel Mystery Comics número 2, né? O confronto dos dois ia ser publicado mais pra frente. Logo depois, quem veio foi... Mas foi quase praticamente no mesmo ano, né? Um foi publicado em abril e o Tocha Humana foi publicado em junho de 1940, na Gibi 168. E aí, como o Marcos falou, as histórias vinham com N outras histórias juntos, né? Até eu tenho uma dessas capas aqui da primeira aparição do Tocha Humana aqui. Até que, pra época, eu tô vendo aqui, a colorização era bem bacana. Pelo menos esse arquivo que eu tenho aqui, que eu peguei do Guia dos Quadrinhos, né? E aí eles tinham aqueles quadradinhos assim, com outras histórias que iam sendo colocadas juntas, né? Essa história do Tocha Humana, a primeira publicada, foi a da Marvel Mystery Comics número 4. Vale ressaltar também que as histórias tanto do Namor quanto do Tocha Humana também entravam nesse... o Globo, né? Esse outro encarte que vinha. E aí, eu não sei, mas dá a entender, né, Marcos, que a qualidade da gráfica do material era tipo de jornal, né? Pelo menos aqui pelas impressões que eu tô vendo, não era nada muito elaborado, não. Eu já cheguei a ter o prazer de folhear algumas delas e, assim, pra época, né? Tem que levar em conta a época, era uma qualidade até muito boa. Eu digo até pelo seguinte, alguns exemplares que eu vi, assim, décadas depois serem vendidos, né? A revista, assim, é independente, assim, do dono, mas ela se mantinha muito bem conservada, assim. Ou seja, você vê que o material é de uma boa qualidade, a impressão era de uma boa qualidade também, entendeu? Muita gente falava assim, quantas décadas depois não imprimia e soltava a tinta na mão? Não, naquela época era uma qualidade excelente mesmo. Que eu tô vendo aqui pelo formato 21x28, é um formato de uma revista padrão, né? Sim. E aí, só pelo que mostra aqui pela quantidade de páginas, era realmente um gibi bastante recheado. Essa primeira aparição do Tocha Humana também marca um outro personagem da Timely. Vocês já ouviram falar no tal de Máscara Rubra? Máscara Rubra. Ele aparece aqui, na Daily Mystery Comics, número 2, que seria uma revista publicada pela Timely na época. E aí tem o Capitão América, que surgiu pela primeira vez em 1943, praticamente 2 anos depois da estreia dele, né? Na revista O Gibi, número 73, o filhote do Diário da Noite. O Diário da Noite teve seu jornal, então. Aí ele é como se fosse um encarte. O que a gente chegou a conhecer aqui como as tirinhas de jornais, né? Quem ia ser aprovado pra sair na história, ia e ele juntava e vazia esse folhetim, né? Eu tô vendo aqui que essa mesma história do Capitão América, que no caso foi a Capitão América Comics número 16, e era publicada junto com os sobrinhos do Capitão, Bucky Rogers, aí tinha também os Jovens Aliados. Aqui eu não sei se o Jovens Aliados é referente ao da Marvel ou se é de outra editora, enfim. Não existia lá fora ainda também uma preocupação com continuidade, então isso ficava muito cômodo aqui, né? Os caras publicavam em qualquer ordem e tinha outra também. Por exemplo, tudo bem que uma história do Capitão América, digamos que por 6 meses, tinha um padrão ali de quantidade de páginas. Mas a revista dele inteira tinha várias outras histórias histórias, e que assim, uma tinha 5, uma tinha 3, uma tinha 2, então tinha história de tudo quanto é tamanho. Então era uma baba pros caras fazerem um mix da revista, porque não tinha essa preocupação, como é que a gente vai encaixar? Ah, tipo assim, faltou 2 páginas, tem essa história de 2 páginas. Pronto, tá feita a revista. Era fácil, né? Também tem que ter em mente que é quase uma cultura brasileira esse negócio de meio que cagar pra cronologia e publicar de qualquer maneira. Não é só quadrinhos que fazem isso. Vamos lembrar que até a década passada, TV aberta nunca passava nenhum seriado na ordem certa. Pois é, né? E só pra fazer inveja aos leitores atuais de quadrinhos, tá? Se você olhar direitinho, as primeiras publicações, tanto da Shumana quanto do Namor, tinham um ano ou menos daquela época de diferença entre os Estados Unidos e aqui. Como eu falei, né? Não tinha preocupação, então se der errado, beleza. O curioso é que a gente tem muito pouca informação sobre como essas histórias vieram parar aqui, qual foi o tipo de contrato. A gente não... É praticamente um trabalho de arqueólogo, né? Porque na segunda fase dos quadrinhos, que se tornaram realmente Marvel aqui no Brasil, né? Que são os quadrinhos criados pela dupla Stan Lee e Jack Kirby, barra também Steve Ditko em alguns casos, né? A gente vai ver que até alguns contratos, algumas intermédios foram feitos assim, muito meia boca. Então eu imagino como é que foi essas do Capitão América, Namor e Tocha Humana na época da Tybee, né? Quase 20 anos, os meios de comunicação eram muito mais difíceis do que eram em 1960, né? Então essa parte aí da história da Marvel é muito mais narrada de uma forma assim anedótica do que a gente realmente sabe de fato. Né? Deve ter muitas informações através de pessoas que são historiadores de histórias em quadrinhos, né? Acho que a pessoa mais notória nesse assunto aqui no Brasil, certamente, é o Gonçalo Júnior. E que tem um livro dele que, pelo que eu vi, viu, Marcos? Eu dei uma olhada na síntese. Eu acho que vai ser importante a gente até ler pra começar a fazer alguns artigos aqui do site, mas ele se foca bastante nessa época dos anos 40 aos anos 60. Sim. E aí deve meio que clarear um pouco o que aconteceu nesses intermédios aí. Mas, como a gente bem sabe, né? Somente em 1960 é que a Marvel existiria de fato lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ela até teve a chance de chegar alguns anos depois, né? Houve uma tentativa de negociação, né, em 1963, com uma pessoa que é hoje considerada o pai dos quadrinhos brasileiros, né? Pelo menos o pai dos quadrinhos super-heróis brasileiros. Vamos colocar assim que fica melhor, né? Que é o Adolf Eisen. Ele teve a primeira oportunidade de trazer esse material via editora Ebal, quando uma empresa que era responsável por licenciamentos dos Estados Unidos para aqui para o Brasil, né? Essa empresa era a Transworld Theatre Syndicate. Isso a gente pesquisando aqui nesses poucos materiais que a gente tem disponível aqui no Brasil sobre a história da Marvel, no território tupiniquim, né? E aí, Adolf Eisen fundou a Ebal em 1945. Ebal, que eu descobri lendo aqui, né? É o diminutivo, na verdade, de Editora Brasil América Latina. É a sigla. Tem muitos artigos por aí, só citando, que fala assim, Editora Ebal. Não é Editora Ebal, porque o E já é editora. É. Não, acaba falando, né? Ficou tão conhecido. É. E aí o Eisen, ele lia esses materiais que saíram quase 20 anos antes, né? Pelo Guri, pelo Globo, enfim. E quando ele viu que tinha a oportunidade de trazer esses personagens para as suas publicações das suas revistas, ele se animou muito. E aí, tipo, passaram pra ele alguns materiais, que Stan Lee tinha novos heróis, né? Esses heróis que eram o Quarteto Fantástico, que era o Homem-Aranha, o Thor, o Homem de Ferro, mas que também tava trazendo de volta, revitalizando algumas marcas da época do Capitão América e Namor, que era um personagem que ele realmente conhecia, né? E aí ele tentou, em 1963, fechar esse acordo. Só que, por problemas, digamos assim, políticos, né? A editora dele se viu naquela época travada pra poder publicar mais material americano, né? Foi na época do quê? Do Johnny Quadro, né? Que surgiu meio que uma imposição em qualquer título publicado aqui no Brasil, pelo menos 2/3 devia ser material produzido aqui no Brasil. E aí, como é que ele ia produzir esse material americano, criar revistas, tipo assim, só com conteúdo desses personagens aqui? O Jânio tinha proposto isto, né? O Jânio era como todo mundo sabe, uma pessoa extremamente nacionalista. Ele tinha proposto isso, só que ele nunca chegou a formalizar, nunca chegou a assinar o ato, né? Por quê? porque ele renunciou, e aí quem assumiu o João Goulart. Foi o João Goulart efetivamente, né, o Jango, né, que efetivamente assinou essa forma de proteção ao conteúdo nacional. Né? Ou seja, para cada... Que, aliás, vira e mexe, acaba tendo... Até hoje a gente tem esse tipo de protecionismo quando envolve o conteúdo. Né? Sempre tem aquela coisa, para cada 10 filmes americanos, um cinema tem que exibir 2 brasileiros. Se vocês procurarem por aí, vocês vão achar algumas coisas do tipo. Né? Até mesmo nas TVs por assinaturas tem esse tipo de imposição, enfim. Então essa era uma imposição da época, dos artistas nacionais da época. Né? Para cada material americano que fosse publicado, teria que ter um número correspondente, um percentual na mesma revista. Né? E isso deixou o cara... Correspondente não, né? 2 vezes mais, né? E vale ressaltar, tá, pessoal? Não é assim, acaba acontecendo hoje, que hoje existe uma coisa mais ou menos parecida, que as editoras têm que publicar material nacional, né? Isso vocês veem até que recentemente o movimento da Panini ter adquirido a Turma da Mônica, boa parte foi por conta disso, né? Só que nesta lei aqui do João Goulart, era no título, tá? Como na época no Brasil os títulos de qualquer conteúdo eram um mix, né? Eram essas coisas assim misturadas, então tinha que ter, por exemplo, vamos dizer assim, tem que ter uma Turma da Mônica, uma Turma do Arrepio e um Homem-Aranha e seus amigos. Tinha que ser isso no mix. Caramba, nunca lembro. Ia lembrar a Turma do Arrepio. E, acreditem ou não, né, o golpe militar que, digamos assim, salvou a Marvel. Você está dizendo, diria, então, né, que a Marvel patrocinou o golpe militar para impedir isso? Isso é um silogismo muito longe, né, Paulo? Isso vai soar... Foi o que você falou. Ó, isso aí caindo na boca de teorias de conspiração com o Ike Permuter, eu não vou nem falar mais nada, mas enfim. então. Você está dizendo, então, que o Trump viajou no tempo para fazer o golpe militar e salvar a Marvel pro Ike? Bom, vai que o destino acompanhou ele, né? Mas enfim, voltando. Esse plano acabou não funcionando, né? Foi engavetado, mas por intermédio do filho do Aizen, né? O nome do rapaz era o quê? Paulo? Alguma coisa assim? Paulo Adolfo? Ou algum nome assim? Quando foi realizar uma viagem pros Estados Unidos, o Aizen meio que deu um jeitinho de ele visitar o escritório direto, né, da licenciadora, em vez de eles tratarem aqui através da APLA, e ver o caminho que tava fazendo. A licenciadora americana falava com a APLA, que a APLA falava com a EBAL, né? Então ele cortou um dos desses links, né, foi falar com a licenciadora diretamente, e aí foi fechada a negociação, né, uma negociação até, pelo que eu entendi, muito, mas muito barato. A EBAL ia pagar $100 por direito de usar cada revista Marvel, ou seja, quem tivesse $100 podia usar os direitos de publicar aqui no Brasil Homem-Aranha 1. Aí $200 Homem-Aranha 2. Era um negócio que, se pegasse, ia render muito, mas muito pros caras. Outra curiosidade também que se tem nessa época é que meio que a coisa, apesar de ter tido um escritório pra fazer esse licenciamento por aí vai, segundo lá o filho do Aizen, nunca teve um acordo meio que fechado, meio que um papel assinado, uns termos de uso e por aí vai. Foi uma coisa meio de boca, né? E se a gente olhar assim, até a história mais recente, até da própria Abril, né? A gente vê que eu não tinha um controle muito grande sobre como os personagens iam ser usados, né? Não, tipo assim, assina aqui, você vai poder usar essas histórias aqui, mas tipo, sei lá, se você vai traduzir o personagem, se você vai botar um nome esquisito nele, se você vai modificar o teor dos balões, não tá muito preocupado não, é meio que só o conteúdo das imagens ali e acabou, né? Era praticamente um segundo trabalho que nem o Stan Lee vazia, de pegar os desenhos do Jack Kirby e interpretar do jeito deles, né? Mas essa falta de controle tanto podia ser uma vantagem estratégica quanto um tiro no pé também, né? Sem querer. Sim, sim. Como aconteceu mais pra frente em várias ocasiões. Não, então você tá dizendo que a autoria do Stanley nas histórias era a mesma dos autores da EBAL? Praticamente. O Jack Kirby estava certo esse tempo todo e o Stanley nunca fez nada? Olha, imagina. Os caras não traduziam ao pé da letra. Se bem que se a gente for puxar aqui mesmo o fio da meada, muitas vezes não, né? Mas não. Eles tinham essa liberdade. Como? Se eles quisessem reinterpretar do meu jeito dele, né? E algumas vezes aconteceu. Era o Marvel Way do Marvel Way, né? Mas só uma coisa, também tem que ser dito aqui que isso não era exclusividade da Marvel nessa época, porque da Disney acontecia a mesma coisa. Eles pegavam as histórias do Mickey e do Donald, desenhavam um papagaio por cima e diziam que era o Zé Carioca. Mas se você olhar direitinho, até puxando o histórico aí, a gente vai ver que alguns paralelos de tradução, de termos esquisitos, ia pra qualquer quadrinho, né? Marvel, DC e por aí vai. Bom, uma vez fechado o contrato da Ebal com essa licenciadora, Transworld Features Syndicate, né, começou a se preparar o material das revistas, né? Eles começaram com alguma folga, eles começaram a fazer aos poucos, porque tinham que adaptar os balões, essas coisas todas. Em alguns casos, eles até podiam aproveitar até títulos já pré-existentes, né? Por exemplo, eles tinham um título chamado Albo Gigante, em que eles iam encaixar de algum jeito as histórias do Thor, por exemplo, né? O Capitão Z, eu não sei o que era publicado antes, né? Mas era também um nome que a Ebal tinha direito e ia dar um jeito de encaixar a história. E aí eles foram preparando esse material até o momento em que todos os astros convergiram para ajudar a editora. E aí, na mesma época, um canal de TV local, né? Na verdade, pelo que eu entendi, não era um canal nacional, né? Eram várias TVs na época, né? A Bandeirante, no caso aqui de São Paulo, o Rio tinha outra e por aí vai. A televisão tava nascendo meio que aqui no Brasil. Né? Pegou os direitos de uso daqueles desenhos desanimados do Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Hulk, por aí vai, né? E ia lançar isso na TV. E ela começou a procurar saber se esse material, já que era um material inspirado em histórias quadrinhos, estava sendo publicado aqui no Brasil. Como ainda ia ser publicado, foi entrar em contato direto com o Aizen, né? E ver o que eles podiam fazer junto pela Ebal. Então meio que aceleraram os prazos do lançamento dos gibi aqui no Brasil. A coisa era pra, sei lá, sair lá pra outubro, sei lá, pra alguns meses na frente, e eles falaram, não, mas tem que sair agora, porque os desenhos vão sair agora em agosto. E ainda pra rechear, pra dourar ainda mais a pila, os postos Shell também queriam entrar nessa, pra promover o desenho, promover o gibi de alguma maneira, em troca de ter alguma coisa exclusiva. E aí, o único jeitinho que a Ebal poderia dar nisso tudo, já que muito material tava sendo pronto, já com preço, né, com diferencial pra banca, era ela criar material exclusivo, as edições chamadas Zero, né, que iam ser vendidas exclusivamente nos postos de gasolina, nos postos Shell. E aí surgiu os famosos 3 gibis, né? E os garotos tinham que correr atrás fervorosamente para conseguir colecionar os 3, né? Porque só ia ser vendido lá. E assim surgiu a iniciativa de 2 super-heróis Shells, no caso, Homem de Ferro e Capitão América, que praticamente eram as edições que tinham Tales of Suspense, né? Só que, mais uma vez, não foi as primeiras edições dos personagens dessas revistas. Eles pegaram uma coisa lá do meio, que as primeiras edições iam ser lançadas no número 1 mesmo. A mesma coisa foi com o Hulk e o Namor, né? O Príncipe Submarino. Que lá nos Estados Unidos eram publicadas em Tales of Astonish. E a única revista que realmente solo que tinha o nome do personagem era o Thor. Ele ia ser publicado na íntegra no tal do álbum Gigante. E aí surgiu as edições Zeros, que foi, pelo que eu soube, um maior sucesso na época. Primeiro porque alguns postos de gasolina decidiram que era coisa de centavos de cruzeiro, né? Uma coisa ínfima. Até pagar pelos custos, contando que os caras, sei lá, fossem até os postos dele pra encher o tanque, né? Sei lá, fazer algumas promoções malucas. Obviamente ele descontou isso no próprio valor da gasolina, né? Sou besta nem nada. Mas enfim, eles pagaram as revistas, né? Tudo é diluído. O que alavancou as vendas de imediato. Em termos de número de vendas, alguém resgata aí pra mim, mas foi produzido inicialmente por volta de 60 mil exemplares, ou coisa assim, né? 60, 80 mil, por aí. E aí, depois tiveram que rodar mais. Com certeza, cada edição Zero aí foi por muito mais de 100 mil exemplares. Provavelmente devia estar entre os gibis que mais foram vendidos na Marvel em todo o Brasil. Afinal, claro, é uma coisa que vinha praticamente como promoção, né? Só em termos de curiosidade, né, tem um cartazinho na época de um mascotezinho lá do posto Shell, não sei porque era um elefante, mas enfim, com os personagens da Marvel, que foram os próprios desenhos da Ebal que meio que fizeram essa montagem aí, né? Que nenhum desses desenhos aí existia antes, né? Como uma imagem única. Não deixa de ser irônico que, se a gente for parar pra pensar, que a Marvel chegou no Brasil justamente com os personagens que hoje em dia estão mais em evidência, que são os Vingadores. É, praticamente ali. O Capitão, o Homem de Ferro, Thor e Hulk. O Namor tava de brinde. E se você olhar direitinho, eram os personagens em evidência na época com todos os desenhos, né? Somente 2 anos depois é que um certo ícone da Marvel é que ia portar aqui, porque o desenho ia chegar à editora de TV, né, as várias editoras de TV, o conglomerado lá que lançou isso na época, comprou de cara mais de 190 capítulos de desenho, né, que eram de 3 episódios divididos em 3 partes cada e totalizando, enfim, porque tinha Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Hulk, Namor, e aí juntando isso tudo dava episódio pra caramba, né? Tem mais temporada que muito desenho aí, não chega os de hoje em dia. mas da forma como eles fizeram também, né? É isso que eu ia falar. Aí só pra mexer a boquinha também, beleza, né? A dublagem foi feita no Rio de Janeiro, dos personagens, né? E aí distribuída pra São Paulo na TV Bandeirantes, na Rio pela TV Rio, Minas Gerais pela TV Belo Horizonte e em Brasília TV Alvorada. Era basicamente onde tinha TV, né? Na época. Não era coisa muito difundida, não. Os polos, né? Quando eu vi essa história, você vê sempre assim que por um lado é uma jogada de gênio, né? Dos editores terem aproveitado essa chance e tal. E por outro lado, é um golpe de sorte, né? Porque quem ia imaginar um negócio desse? Porque era líquido e certo, né? Por exemplo, a televisão realmente estava começando. Então, as opções que tinham, assim, para as famílias deixarem a criança lá sentada assistindo TV para ver alguma coisa, um programa para ela, ia cair justamente nesses desenhos. Então não tinha como, praticamente não tinha concorrência, né, de entretenimento nesse sentido. Então uma coisa levou a outra. As crianças já tinham os personagens na cabeça, via que ia sair a revista que era vendida num lugar onde teoricamente o pai dela vai, que era o posto de gasolina, quem tinha o carro, né? Então não tinha por onde escapar. Era comprar ou comprar, não teve como. E outra coisa também que as primeiras revistas dobradinha aí, apesar que eram duas histórias, algumas delas era meio bagunçado não só na questão de publicar um ou outro título assim fora de ordem, mas também, por exemplo, publicava uma revista, uma história, a primeira história era a história inteira, a segunda história, às vezes ela publicava faltando até a antepenúltima página, tipo, faltavam três. Essas três eram publicadas na edição seguinte, com o resto da história seguinte também. Era uma samba também de divisão de página. Um dos efeitos que fazia a Vivixa vender tanto, né, da ordem de 100 mil cópias para cada uma das revistas, né, era o fator preço, né, que era uma coisa de centavos de cruzados, não, NCR é o quê? Cruzeiro Novo? Uma coisa assim. Novos Cruzeiros, enfim. Novos Cruzeiros, não é da minha época, tá? Isso é da época, é do Marcos, que ele comprava bala na banca, ele deve saber. É, não, eu comprava bala com réis. Não sei nem se dá pra gente fazer um cálculo pra ver quanto valeria em valores não, de hoje. Nossa, não me fala não, que já me perguntaram e é uma coisa de você chorar lágrimas de cebola, cara. E aí, em compensação, os interiores dessas histórias eram tudo em preto e branco. Por quê? Porque se comprasse o royalty de uso colorido, era mais caro. Então, pra deixar o negócio bem baratinho, todas essas histórias da Ebal, basicamente as primeiras, foram tudo em preto e branco. E aí, quando surgiu o Homem-Aranha aqui no Brasil, foi um ano depois, em 1968, ele surgiu de uma maneira, digamos assim, muito peculiar, porque tá rasgando a página do título do Thor. Praticamente ele tá, digamos assim, opa, cheguei pra ficar, né? O álbum gigante até então era só histórias exclusivas do Deus do Trovão, e por que diabos foram encaixar o Homem-Aranha ali? Vai saber, né? É, mas tem uma coisa que também tem que ser dita nessa capa aí, é porque ela dá urticária em metade dos fãs puristas do Homem-Aranha, porque chama ele de o amigo vingador do Thor. É, já tava incluindo ele no futuro aí. É, os caras eram visionários, cara. Tá dizendo então que eles eram amigos do Zack Snyder? Não, na verdade o Homem-Aranha já tava pedindo emprego desde aquela época. O Paulo tá fiado, hein? É, ele tá atirando mesmo. O Homem-Aranha praticamente veio em consequência da chegada do desenho dele, né? A Ebal não era nada boba. Ela foi lá e já foi pedindo os direitos desse personagem, já que era mais um personagem que ia entrar na galeria do imaginário infantil daqui via televisão. Então ela já garantiu isso. Só que, tipo assim, a Ebal também, ela, mesmo sendo muito barato o custo desses personagens, ela não dava ponto sem nó, né? Tipo, o único meio que a criançada tinha pra conhecer esses personagens era através da TV. Então, vamos pagar exclusivamente esses personagens que vendem. Então, ela selecionou a dedo esses daí e foi o que ela tinha. Só que foi realmente o maior sucesso. Eu tô vendo um comparativo aqui. A revista que mais vendia na época era realmente o Superman. Eu não sei se era a Ebal que também publicava na época. Isso aí já me foge da pesquisa que eu fiz. Mas o Aizen, inicialmente, só tinha imaginado em fazer metade do que se esperava de venda desses personagens. E eles atingiram o patamar de venda igual, tá? Mesmo pro Brasil, apesar de midiaticamente o Superman ser mais conhecido pela maioria do pessoal da nossa época, as revistas em si vendiam tão quanto, né? Isso inclusive é pra calar a boca de muita gente que só fala que a Marvel só existia por causa de X-Men. Ah, nossa, hein? Falando em X-Men, né? Eu tenho que falar isso agora. Os títulos que a Ebal não comprou, não adquiriu pra ela, outros editoras do Brasil começaram a se interessar, né, e foram correr atrás pra ver se podiam ganhar um troco em cima delas, né? E foi uma atitude até bem pensada, bem coerente, porque de alguma maneira foi a maneira de debutar muitos personagens que hoje estão marcados aqui no Brasil. E que se não fossem essas editoras pequenas, se as histórias já chegaram atrasadas anos e anos depois pra gente, né? Com a cronologia totalmente doida, imagina se essas editoras pequenas não tivessem apostado neles, né? Alguém quer citar algumas aí? GP, Outubro GP, né? Que publicava Surfista, X-Men e Capitã Marvel. Vale ressaltar só uma coisa sobre essa GP aí, porque era a editora de um desenhista e editor bem conhecido, mas que tinha um histórico de ser um grande panfletário do comunismo aqui do Brasil na época, Miguel Penteado. A editora Outubro, ela é que foi responsável por adaptar as histórias dos programas de infantis de TV do Capitão 7 para quadrinhos aqui. Capitão 7 não sei quem era, mas devia ser um personagem conhecido na época, né? Programa nacional que tinha, aproveitando o gênero de super-herói ali. Eu acho que o meu pai assistiu muito. Capaz, né? A sétima tentativa de fazer um capitão pegar aqui no Brasil, sacanagem. Mas naquela época fez um sucesso razoável. E a outra coisa que ele publicava de quadrinhos era coisa de terror brasileiro, né? Com autores nacionais mesmo. Ou de revista meio porno chanchada, pelo que entendi, né? Só com mulherada assim e por aí vai. E ele queria ampliar o leque dele de publicações, né? Então ele foi lá bater na APLA, né? Que era meio que a subsidiária da licenciadora americana aqui no Brasil, pra ver o que era interessante, o que é que tinha sobrado pra ele, né? E aí foi Surfista Prateado, ele achou que ia ser um negócio assim legal, meio filosófico e tal. X-Men, não sei o que é que ele viu, não, brincadeira. E Capitão Marvel, né? Mas olha só, X-Men que ele publicou, vale ressaltar, viu, gente? X-Men do Jack Kirby e Stan Lee, né? Aquelas historinhas lá, né? Que acabou sendo descontinuada com o tempo. Agora tem uma curiosidade aqui para as histórias da Gap, né? A gente fez piada aqui com os X-Men, por aí vai. Mas tem uma curiosidade, mas bem única mesmo. Porque a Gap foi talvez uma das poucas editoras do mundo a conseguir, não sei como é que foi esse acordo, se teve acordo, se foi nem avisado pra Marvel lá fora, mas ela produziu histórias exclusivas dos X-Men aqui no Brasil. Histórias completamente originais. Ou seja, ela fez fanfic, só que publicou os fanfics. Pois é, né? Desenhado com quadrinho, tudo bonitinho. A gente tinha comentado que o tal do Miguel Penteado era desenhista, né? Então, assim, o desenhista que pelo menos até hoje teve vários desenhistas, inclusive tem vários desenhistas que fizeram esse tipo de trabalho de produzir histórias próprias dos personagens, que até virou meio escritor fantasma ali, né? Desenhava, o outro assinava e tal, e se perdeu mais pra frente. Então, às vezes aparece um ou outro ali, inclusive, falando assim, eu desenhei naquela época e tal. Mas um nome que ficou muito conhecido na época, pelo menos o que eu mais ouço falar quando se toca nesse assunto, é o Gedeon de Malagola. Gedeon de Malagola, ele fez bastante histórias, inclusive, dos X-Men, que a gente até brinca, né, os X-Men brasileiros. Acho que até fizeram uma edição aí, né, publicando história deles recentemente, também é uma curiosidade. O Gedeon é conhecido pelo criação do Raio Negro, que quem vê o visual dele, apesar que o personagem tem muito Lanterna Verde, mas ele tem o rosto, o visor do Cíclope, dos X-Men. Veio daí, hein? Inclusive, quem fala isso, por exemplo, se falar que o Raio Negro parece com Lanterna Verde ou com o Ciclope, tem muita gente que espuma pela boca, viu? Tem gente militante aí que fica fulo da vida quando ouve um negócio desse. Mas é verdade. Mas, tipo assim, o cara, tipo, sei lá, deve ter desenhado tanto X-Men, as histórias dos X-Men ali que ele criou, que ele desenhou, que uma hora, quando ele criou o personagem dele, falou assim, vou aproveitar alguma coisa, né? Se inspira, né? Tudo, na verdade, se inspira uma coisa na outra. Fica ali no inconsciente do cara, né? E acho que uma das curiosidades é o seguinte, as histórias que foram criadas por eles tinham a intenção de fazer até meio que um crossover, um micro-universo com os personagens que também a Gap tinha os direitos aqui no Brasil, né? Então ele fez a história dos X-Men com o Surfista Prateado e dos X-Men com o Capitão Marvel. Histórias que não existiam, né? Não existiam. Outras curiosidades também dessa época que tentavam traduzir o nome do Juggernaut, na época era Jagananta. Era o nome que tinha que inventar, né? Porque até então ninguém tinha pensado em fanático. E aí veio com essa, né? Não sei se a Jagananta tinha alguma tradução, sei lá. Até que tem, ó. Diz que veio do Krishna, bababá. É uma volta danada. O Stan Lee viajou. Jagananta é usado um termo de caminhão ou carreta pesada. E aí tinha a ver aqui, com a grande, né, força do Juggernaut. Ou era Jagananta ou era Jamanta, né? Se fosse Jamanta, ia ser muito bom. A Jamanta ia gostar, ainda mais se chegasse na época da novela, ia ser divertido pra caramba. Jamanta é, Jamanta é irmão de Xavier. Jamanta vai passar em cima de todo mundo. Jamanta era muito bom. Oh, mas tinha a ver, né? Assim, é que sonoro, o som é muito escroto, né? Mas era até menos mal pensado do que as outras traduções que a gente viu por aí. E aí a gente teve 13 histórias, né? Que foram completamente originais. E que eu não sei com que termos, mas deram um jeito de publicar elas sei lá, numa ediçãozinha assim, com, talvez de mimo, exclusivo pro Brasil, né? E até com valor razoavelmente assim, na minha opinião, um pouco salgado assim, vai. Mas pra quem era curioso mesmo, quis guardar isso aí no bolso, tem lá, né? As 3 edições exclusivamente do Brasil publicadas na época. Né? Os gringos devem pirar com isso daí. Você sabe quem foi a editora? Não teve, não, né? Não lembro, acho que não, acho que foi independente mesmo. Foi meio que uma homenagem ali pro Malagola e tal. Uhum. Quem é você? Me chamam de Atrevido. Vai, Marcos, continua. Tinha também a Minami Cunha, né, que publicava Conan, e o tal de Doutor Mistério. Quem é Doutor Mistério? O que é que esse cara que mistério tá fazendo aqui, né? Esse nome não me é estranho, sabe? É. Quem é? Era o próprio Stephen Strange, era Doutor Estranho, que era chamado de Doutor Mistério. Meu Deus do céu. Acho que o carro-chefe dele era o Conan mesmo, né? Porque tava fazendo também já nome na época, assim, né? E era engraçado, assim, que o Conan na época era, assim, já não era tão infantil também, né? Não. Nossa. Era tão pesado como iria ser, mas saía meio que do escopo ali de vender pra criança. Ah, mas você tem que ter em mente que na primeira aventura do Homem de Ferro explode e vem dinamitas, cara. As histórias não eram infantis exatamente. Não. Vocês nem falaram, né, na Era de Ouro, era o Buck andando com metralhadora. Mas é o efeito Tom e Jerry. Na segunda história, o Homem de Ferro apresentava uma arma que dizimava toda uma cidade, assim, de boa, e todo mundo aplaudia. Falei, que lindo, né? Eita, tempo bom que não volta mais. Então, temos a Gorion também. A Gorion, legal esse nome. Gorion parece vilão de otaku, né? É, Gorion, que publicava Xana, publicava um tal de Hartan. Hartan nada mais era do que o Conan também. Meu, né? Deus, na mesma época, praticamente, né? Vai, questão de anos, tinha Conan, aí o cara mudou pra Hartan. É, mas tipo assim, o desenho é o mesmo, só mudou o logo, né? Uhum. É um gênio, cara. Publicava um tal de Luke Cage, o herói de hoje. É porque na época não tinha aluguel, então ele era atual, então era o herói de hoje. O herói de hoje. Aí tá aqui. O pior que eu tenho imagem aqui pra vocês verem. Meu Deus do céu. Pariu, o herói de hoje. E era bem de hoje mesmo, assim. Era exatamente daquela época, né? Literalmente. Mais atual pra época é impossível. Tínhamos a Enfermeira da Noite também. Olha só, a Enfermeira da Noite destacando aqui naquela época. Não só teve revista lá fora, como teve aqui. Olha só. Eu não sei se é Marvel, acho que não, tá? É, mas aí essa mesma editora publicou na época a versão genérica do Conan, né? Que era o Cu. Só que como ia pegar mal os caminhos lá? Pai, as pai, crianças. Compra a revistinha do Cu pra mim, o Conquistador. Muita criança ia pro castigo depois dessa. Não ia pegar bem. Aí eles traduziram um cu por col. Na verdade eles não traduziram, né? Eles fecharam a letra em cima e virou um o. Mas melhorou sonoramente, né? Deu pra disfarçar. Síndrome de Star Wars, né? Isso aqui, tem que mudar os nomes. Tivemos também a editora Paladino, que publicou Kazar, e o Sargento Fury. Olha. Que ainda não era Link Fury. Era basicamente Comando Selvagem ali, né? As histórias da Segunda Guerra. Apesar que a editora Trieste publicava o Nick Fury também. Porque aí era outra época, o personagem tinha um olho a menos, então era beleza, podia publicar, dane-se, né? Vale ressaltar que essas últimas editoras aí é tudo já no começo dos anos 70, tá? Então, tinha uma editora que podia estar publicando Sargento Fury, que é um negócio de muito, mas viu muito antes na Marvel, e ao mesmo tempo apareceu em outra editora o Nick Fury e a gente da Shield, né? Porque tava ali no meio, e a cronologia era aquele Van Der Voo, aquela misturada, então você podia ter Conan de um lado, Hartan do outro, enfim. Se Conan e Hartan podia, né? Por que não podia Nick Fury, então? Beleza. A GA depois pegou outros personagens também, né? Como o Hulk, o Homem de Ferro, mais medalhões, né? Esse Hulk, o cancelamento da Ebal, a Ebal era aquela coisa, né? Fez sucesso, ela tá pagando direito, tá publicando em revista. Tá aparecendo na TV, a gente tem propagandinha de graça pra vender o gibi, então vamos pegar os direitos. Quando, depois de sei lá, quase 5 anos de repetição, né? Coisas das TVs de criança brasileira, né? De ficar repetindo o mesmo capítulo exaustivamente até o menino decorar. Até hoje faz isso, né? Lá vem o Chaves. Chaves. Passou anos repetindo esses desenhos, até que teve um momento que falou, não, chega, vamos comprar alguma coisa de novo, né? Que mexa mais que a boca. É, mas vamos ser sérios que pelo menos eram 130 e lá vai quebrado. Aqueles desenhos da nossa infância só tinham 13 e eles repetiam. É verdade. Você vê, se eles estavam cheios lá, imagina depois, né? E aí, nesse lance, a Ebal só ficou com dois personagens que eram realmente icônicos e que iam realmente ter vida longa própria, independente de ter desenho animado pra falar sobre eles ou não. Então ela basicamente só ficou com Homem-Aranha e Capitão América. Então a Gea, quando foi liberado, digamos assim, o licenciamento, eu não sei em que momento ela meio que englobou esses outros, ela pegou Hulk, Homem de Ferro, Thor, Quarteto Fantástico, Namor, e tem um personagem aqui meio esquisito. É um cara que tinha... Ele tinha o nome e tinha as iniciais do nome dele no peito. É um tal de Defensor Destemido. Ah, caceta, por que não continuou esse nome, caralho? Pô, cara, olha o tamanho das revistas da Abril. Tu acha que ia caber Defensor Destemido? Sem falar que... Mas você viu uma página aqui? É porque não tem aqui na... Se você pesquisar aí, dava direitinho. Defensor Destemido, duas linhas, entendeu? Não, é sério, cara. O Murdock ia falar, eu sou o defensor deste... Cara, é sério, o mercenário mataria ele antes de terminar Até, acho que até o Metalloid já tinha batido nele depois. Dando um sopapo, pois é, cara. Né? Preste atenção, podia ficar que nem a teia de seda. A menina chama de teia de seda, aí hoje em dia, pra economizar, só chama ela de seda, que é o que o pessoal esperava. Mesma coisa do defensor destemido. Tinha hora que chamava de defensor, tinha hora que chamava de destemido e assim ia, entendeu? Aí eu perguntar por que não faz parte dos defensores. Visionários. Hoje em dia esse nome ia fazer mais lógica do que tudo. É. Era bacana, hein? Em termos de curiosidade, tá? Vale ressaltar que por um tempo, apesar de inicialmente a Ebal não ter traduzido os nomes, quando veio o desenho do Homem-Aranha aqui no Brasil, eles traduziram o nome dos personagens. Na primeira vez que o desenho chegou aqui, lá pra década de 60, Peter Parker virou Pedro Prado, é isso? É trava-língua maldito, né? Isso daí também. E a tia May virou tia Maria. Porque todo mundo Maria... tem uma tia Maria. Né? Era muito melhor. Era muito melhor a tia Maria, cara. Tia Maria ia ser do caramba. Ela tem muito cara de tia Maria. Pois é, cara. Que pena que não tenha traduzido. Como é que foi o tio Ben? Não. Vocês lembram? Deve ser tio Bento, né? Ou Ben. É, tio João, não? Tio João, verdade. Aí os caras podiam fazer uma dobradinha e vender arroz, mas beleza. Não, mas o pior... O Jameson, cara. O JJ Jameson. João? Não. O Jonah Jameson virou J. Jonas Jaime. Jaime. Muito bom. Jaime. Tá certo. É o Jaiminho. É o Jaiminho, cara. Jaiminho. Muito bom, velho. O repórter. E acho que o Clarim Diário virou o Globo, uma coisa assim, né? É. Mas aí, os caras eram muito bons, cara. Vale ressaltar, tá, que o Homem-Aranha não foi o único que padeceu disso, não. O próprio Superman e o Batman, se vocês forem pesquisar por aí, vocês vão ver que eles tinham também traduções aportuguesadas dos nomes, dos pseudônimos deles, né? Apesar de eles serem americanos, né? Ah, não! Ah, mas tá. Não eram americanos. Em alguns casos, por exemplo, do Batman, em algumas traduções, Batman em Gotham City virou Rio Doce, pelo que eu li. É, também. Né? Rio Doce. Cara, não, peraí, cara. Rio Doce é a cara de cidade interiorana de novela da série. Pois é, mas era isso mesmo, não, tá? Não tem como, cara. Gotham City ser Rio Clark Doce. Clark Kent ficou... Como era o primeiro nome dele, meu Deus? Eu sei que a Lois Lane virou... É, a Lois Lane era Miriam Lane, e demorou pra sair esse nome dos quadrinhos foi no Brasil. Foi só na crise. Infinitas Terras, e aí tinha gente que reclamou com a mudança. Não, mas e na crise ainda os caras aproveitaram a chance que tinha da Terra Paralela e falaram assim, não, tem a Miriam, só que é da Terra Paralela. Eles deram um Hzinho ainda. Clark Kent era Eduardo Kent. Eduardo. E aí virou Edu. Por quê? Kent? Isso. Aí ele tava o Lex Frio, é. Eduardo Kent é muito feio, cara. Edu Kent. Cara, parece música de cara de rock de vanguarda, brega, daquela década. Edu Kent, puta merda. Edu Kent. E o que eu posso mais dizer da Ebal é que ela deu uma vacilada, né? Quando ela praticamente jogou fora todos esses personagens, né? E só se interessou em publicar os dois mais rendáveis, né? Ela ficou no tempo. Principalmente porque ela demorou até pra investir no material em colorido. Somente no finalzinho é que Homem-Aranha e Capitão América vieram surgir em cores, né? E até ela se destacava na época, né? Capitão América em cores. Agora eu não entendi se acabou sendo uma nova revista ou se ficou as duas rolando paralelamente. Eu acredito que não, que era só material novo mesmo, né? Só pra falar dessa questão das cores, pelo que eu tava vendo nas pesquisas, a própria Marvel gostou, né, da impressão, né? Um negócio que hoje é extremamente comum, né, da gente ter utilizar parque gráficos fora, né, do país, né? Hoje a Panini faz isso direto. Acho que a própria Marvel é capaz de também já fazer isso. Ela se propôs a fazer o seguinte, as impressões serem aqui, né? E mandar para os Estados Unidos. E a encaminhar para lá, para os Estados Unidos. Só que o cara não tinha, como é que fala, estrutura para atender essa demanda. Maquinaria, né? Não tinha suporte. E vamos ser sinceros, se a Marvel também não era essas coisas todas de grande naquela época, se eles tivessem que fazer esse negócio de pegar, imprimir no Brasil, com toda a falta de infraestrutura que o Brasil tinha, para mandar por navio para lá, grande chance de dar merda, viu? Ah, tinha. Ó o Paulo menosprezando. Mas era complicado, viu? Era um negócio meio de doido mesmo. Pra Ebal, ela que antes, se um título colocasse 50 mil exemplares vendidos na banca, começou a querer limitar, tipo assim, quem tivesse menos de 70 mil ia ser cortado. E aí cortou com isso a tal do Capitão Z especial, o Albi Gigante do Thor, enfim, cortou todos os outros personagens. Deixou só as grandes mesmo, né? E aí, nesse meio tempo, né, outra pessoa resolveu conversar com o pessoal da Marvel lá fora, né? Meio que comendo pelas beiradas, vamos colocar assim. O cara deu um golpe, né, na verdade. Não era exatamente, né? Porque... polêmico, né? Polêmico. Não é, ela devolveu os direitos, ela deixou de pagar os direitos. Deixou de pagar os direitos, tá liberado. Ah, sim. A editora Block, ela que queria abrir uma linha de quadrinhos na época, né? Ela tava crescendo no mercado aqui, pelo que eu entendi, pela grande qualidade gráfica de seus materiais, principalmente revista de fotografia. Isso, a Block, ela, vamos dizer assim, foi o equivalente da Abril na década de 70, né? Foi talvez uma das maiores editoras do país. Ela tinha duas revistas que eram, vamos dizer assim, eram os equivalentes da Veja de hoje na década de 70, que era Fatos e Fotos, né? Uhum. E tinha mais uma, que eu não sei, agora eu não sei se era o Cruzeiro ou se era a própria Manchete, peraí. Era Manchete, o Cruzeiro era, tinha Cruzeiro acabado de falir. Tava falindo já. O Cruzeiro tava desvalorizando naquela época. E vale ressaltar, né, a Veja é uma revista que tava surgindo na época e que acabou sendo uma grande concorrente dela, né, a Abril já tava no mercado. Sim. Abril já tava, a Veja surgiu mais ou menos nessa época, né? Ela mas, é de 68. Mas como periódico nessa época, realmente era Manchete, assim, que era mais forte. Inclusive, assim, a editora Block, né, ela cresceu a ponto de ter a própria rede de televisão, né, a Manchete, né, que ficou famosa por trazer outros heróis do outro lado do mundo, né? Aí que atualmente ela é só lembrança. Aí nessa parte, Coveiro, tu coloca a musiquinha. Aham. Tá bom. Eu vacilei nessa. Você vai falar com os advogados do Paulo agora. Pois é. É porque assim, dessa época aqui, ele já tensionava ter uma TV, mas ia levar um tempinho até ele ter uma TV. Ou seja, o cara bateu no prego ali até desgastar, né? É tanto que uma das estratégias dele, já que ele não tinha ainda o canal de TV dele, é se aproveitar de um programa infantil da Rede Tupi, que era As Aventuras do Capitão Asa, que certamente o Marcos acompanhava a todo momento. Tá. E aí o Capitão Asa falava das revistas, dos personagens, de algum jeito dava pra fazer a propaganda, e ao mesmo tempo, em troca, ele ganhava uma coluninha nas revistas, que, sei lá, acho que era uma página, duas, como se fosse uma leitura de cartas, sei lá, uma página de atividade, enfim, pra promover também o personagem, né? Basicamente foi uma troca, né? Entre uma e outra. Esse Capitão Asa, realmente, eu nunca tinha ouvido falar. Ele disse que ele surgiu pra competir com o Capitão Furacão. É outro daqueles heróis, assim, que só os nossos pais lembram, né? Meu pai deve lembrar, meu tio também deve lembrar. Ele fala bastante dessas coisas. Aliás, acho que no Capitão Asa passava bastante coisa, assim. Acho que foi, se eu não me engano, e alguém mais velho, posso me corrigir? Acho que foi no Capitão Asa que passava o seriado Nationaro Kido, se eu não me engano. Não, tanto é que tinha aquelas empresas que vendia uniforme pra criança lá de super-herói, vendia de Homem-Aranha, de Super-Homem e tal, e tinha o uniforme do Capitão Asa e do Capitão 7. O Capitão Asa era tipo um Capitão era tipo o Capitão América do filme dos anos 70. Só que menos espalhafatoso, né? Não sei, ou viu? Ou não, né? Peraí, disseram que ele tinha um capacete com um desenho de asa também. Tinha, né? É isso que eu tô falando, porque quando eu lembro, eu lembro das imagens dele, era justamente essa, o Capitão América. Ou será que o Capitão América é uma imitação do Capitão Asa? Hã? Hã? Hã? Olha! Não, mas acho que não, né? Pela aí, né? Eu vou acreditar que sim, que é mais divertido. Bom, e outra atitude promocional que a Block fez foi criar um tipo de coisa muito comum que a Marvel fazia na época, né? Que era fazer aqueles incentivos de clube de leitores, por aí vai. Ela criou o clube do bloquinho. É, Block, né? Aprendeu com alguém isso daí, né? É, aprendeu com o Titio Stanley. Titio Stanley, né? Não, e verdade. Diz que ele chegou a ter 35 mil associados, que deviam ser o cara, sei lá, pagava uma taxinha, alguma coisa desse tipo. Aí ele mandava pros caras pro correio, né, uma carteirinha de sócio e os posters, que eram tipo as capas da revista, só que impressas em papel maior. Era o brinde que os caras ganhavam. E assim ele mantinha também um vínculo com o leitor, pros caras comprarem as revistas, né? E aí o que, é que a gente tinha de títulos da Block? Só pra começar, né? Vale ressaltar que logo no comecinho a Gea ainda tava com aqueles outros heróis, né? De Ferro, Thor, Hulk, por aí vai. Ela pegou da Ebal o Capitão América e o Homem-Aranha, que já eram pra lá de nomes conhecidos, e começou as edições em colorido, né, dessa vez, com revistas próprias, né? Era o Homem-Aranha e no título do Capitão América era o novo Capitão América. Junto deles tinha o Bloquinho, que era criado para outros heróis, outros títulos, que se pegasse eles podiam ganhar o título próprio aqui ou não. Era praticamente aquela Marvel's Feature ou Super Heroes Marvel Presents, que era tipo revista de teste, né? E junto com isso tudo a Block publicava o Gato Félix. Então, só para situar vocês, então teve uma época que a Block não chegou a pegar tudo, mas obviamente ela ia expandir esses títulos, principalmente porque ela tinha meio que prometido a Marvel que ela pagaria por todos os direitos, né, de personagens. A ideia dela era, com o tempo, quando se extinguisse os contratos das outras editoras, Ebal e Gea, ela ia pegar tudo, né? Bom, os outros títulos que ela usou para expandir logo depois foi um título do Mestre do Kung Fu, né, e dos Punhos de Aço. Olha que eu achei o nome até legal, sem exagero. É, já teve piores, né? É, mas eu acho que para não bater de frente com um outro Homem de Aço aí, eles depois resolveram corrigir meio, esse... Tiveram que dar um jeito, né? Outra revista que a Block publicou mais pra frente foi a Capitão Mistério, que era uma história basicamente de personagens de terror da Marvel. Vocês devem lembrar, Drácula, Frankenstein, Múmia Viva, enfim. Aquilo tudo fazia um pacotinho que se juntava numa revista só de terror, pros fãs de terror. Vale ressaltar que, depois de super-heróis, talvez o título de quadrinhos que mais vindo aqui no Brasil, né, da linha, seja terror, né? É, tanto é que... Tirando quadrinho infantil, tá, gente? É, principalmente porque nessa época aqui tinha uma larga produção de quadrinhos de terror no Brasil também. Feitos aqui mesmo. E não copiado da Marvel, tá? Personagens daqui mesmo. Vale ressaltar que, assim, a Block foi a passagem dela foi bem controversa, vamos colocar assim, né? Primeiro que, assim, a ideia dela era que fossem investir em grande material gráfico, né? E aí o que, que a gente tinha quando recebia esses materiais é que ela achou que tava com a bola toda e resolveu exagerar, vamos colocar assim, nas cores. Acho que a Block é uma das maiores criticadas porque ela modificava do nada os uniformes dos personagens, né? E colocava umas cores berrantes, estranhas, exóticas, esquisitas pra chuchu. Em contrapartida, um dos editores, assim, um dos materiais que eu li aqui de recapitulação desses 50 anos da Marvel, é que um dos editores falou que... Mas o material era tão bom que até hoje não desbota. Não, né? Pudera, tipo assim, né? Tipo assim, se cair no mar, na água salgada, acho que vai levar uns 200 anos pra desbotar aquilo. É capaz de pintar o mar, mas não desbota ele. E a outra grande crítica que a Block recebeu é que quando ela pegou o Homem-Aranha, ela resolveu reiniciar o título do começo. as histórias iniciais que a Ebal publicou, que era preto e branco, foram tudo republicadas, só que dessa vez colorido. Eles tinham na época a ideia de que isso seria bom, porque seria o primeiro impacto que as pessoas teriam com o Homem-Aranha finalmente cores, e que aquelas histórias, enfim. Só que, em contrapartida, muita gente não gostou, porque era, apesar de ter essa diferença gráfica, elas eram histórias iguais. Então, pra que eu vou querer comprar uma revista repetida que eu já tinha, que eu comprei isso há, sei lá, 7, 8 anos atrás? Então, isso foi um dos considerados os grandes erros da Block. E uma das coisas que mais se reclama é que também aos poucos a própria diretoria da editora foi perdendo interesse, porque eles achavam que ia manter a mesma patamar de vendas que a Ebal tinha, coisa de 100 mil, né? Ou pelo menos para cada título se manter de 80 mil, né? Mas pelo andar da carruagem, pelo que é dito aqui em alguns textos, Homem-Aranha, que seria o mais vendável da época, mal chegou a 60 mil exemplares vendidos. Que as cores berrantes eram tão berrantes que era bom pra curar até quem tinha ela daltônico, né? Porque tem como não ver aquelas cores ali. Era uma revista assim, a impressão dela é um papel estranho. Ele parece quase uma cartolina, assim, mais fina. Ele é um papel. A revista chega a ser pesada, pra ter uma ideia. Ele é um papel bem mais grosso, bem liso. Não é um couchê, tá longe de ser um couchê, entendeu? Eu acho que até ele era mais grosso porque ia tanta tinta de cor ali que não tinha como, não sei, o papel mais grosso não ia vazar do outro lado. Mas era um negócio assim que, tipo, não tem como você não ver na banca, né? É impossível. O logotipo ficava berrante, o personagem, e assim, não era só a capa, né? É interno também. Eu digo que na época, assim, quando eu comecei a colecionar, assim, eu fugia de revista da Block. Por mais que hoje é realidade, hoje até custa uma grana boa quem tem revista da Block, tá? Mas na época, assim, se tivesse 10 revistas em uma da Abril, por exemplo, assim, não, eu não quero as da Block, não. A maioria do pessoal que começou a ler, assim, década de 80 e tal, tinha até um certo preconceito também com as revistas da Block. Mas eram as mesmas histórias, né? Só que era bem, bem, bem mais colorida. Bom, então a passagem praticamente da Block foi curta, realmente. Não foram muitos títulos, tá? Mas, só de curiosidade, é que em algum momento maluco, acho que talvez pegando o embalo que a Gap fez, né? A Block tentou arriscar de fazer revistas do Homem-Aranha escritas com exclusividade aqui pelo pessoal do Brasil, né? Diz o editor aí da Marvel, na época, né, que ela pegou os títulos e pediu à editora americana alguns modelos de personagens do Homem-Aranha, de posições, por aí vai, porque ela ia tentar ver se o pessoal aprendia a desenhar e ela criava histórias originais. O motivo disso é até meio curioso, viu? Porque ele coloca aqui que ele queria aumentar as vendas, aumentando a qualidade das histórias, ou seja, ele tava em algum momento meio que descartando o que Stan Lee fez, né? Os caras poderiam ter mandado o Jim Shooter pra trabalhar aqui, né? É, meio que menosprezou o que Stan Lee fez, né? Quem duvida da inteligência do Dr. Destruição agora? É uma editora que certamente veio com tempo curto pro mercado, né? E aí entra mais uma vez a Apla no jogo, né? A Apla parecia ser o Mindinho de Game of Thrones, né? Ficava jogando pra tudo quanto é lado. Entrou em contato com outra editora, dessa vez é uma que estava realmente com peso no mercado na época, que era a RGE. O nome pode ser que não seja reconhecível para a maioria de vocês, mas se eu traduzir ele para Rio Globo Editora, né, como é? Não, era Rio Gráfica. É, Rio Gráfica Editora, Rio talvez fique o nome mais próximo. Né? Ela era editora assim de um certo senhor chamado Roberto Marinho. Agora tá mais claro pra vocês? Que era um grande fã de quadrinhos, diga-se de passagem. A Rede Globo, a primeira vez que surgiu como editora foi Rio Gráfica Editora, tá? E aí, na TV aparecendo os desenhos do Homem-Aranha e tendo o seriado do Hulk do Homem-Aranha passando lá, ela decidiu que também queria, de algum jeito, publicar esses personagens nos gibis, publicados pela sua editora. É, na época, o editor era um tal de Felipe Ferreira, né? Trabalhou entre praticamente uma década lá na RGE. E aí, em 1979, começo de 1979, é que foi fechado o acordo e que a Block ia começar a publicar Homem-Aranha. O último número, aí sim eu já era nascido, tá? Não, ainda não, desculpa, não era. Somente no meio desse ano eu ia nascer, tá? 1979. E aí, ah, tá, pô, já acredito. Block publicou seu último Homem-Aranha aí no número 33, né? E aí a RGE pegou a rebarba logo depois, mas teve a astúcia de continuar as histórias. Ela nunca recomeçou do zero, não pegou nada repetido. ela deu continuidade. Então surgia aí também, além do Homem-Aranha, o Incrível Hulk, com 52 páginas. E mais pra frente, em abril, os Quatro Fantásticos. Sabe quem são esses? Os Quatro Fantásticos, que tinha o Homem-Pedra, o Homem-Fogo, Homem-Borracha... E a Mulher Invisível, que foi a única que escapou. Que escapou de nomes criativos. E aí eles tinham um almanacão pra também vários personagens misturados aí no meio, chamado Almanac Marvel, que era talvez o mais grossinho, com 100 páginas. Tinha tudo quanto era herói que coubesse lá. Só pra vocês terem uma ideia, o que tava na mão deles, pelo menos que eu vejo declaradamente aqui, era o Doutor Estranho, os X-Men, ainda da fase do Roy Thomas aqui já, né? Eu acho que já era o Roy Thomas já. O Demolidor, olha, traduziram o nome certo. A Mulher-Aranha. Não coube no logotipo. E o tal de Billy Blue, que eu não sei quem é. Será que era? Era um de Billy Blue? Não era de Faroeste? É só se for, né? Eu acho que era. E devia ter ao longo da curta vida da Almanac Marvel outros heróis que iam pra lá e pra cá, dependendo da movimentação que a galera tinha, né? Sobre ter aprovado ou não esse personagem, talvez viesse a ganhar a revista própria, né? X-Men fez um certo barulho lá dentro também, né? O que a RGE praticamente fez foi dar continuidade às histórias e tentar manter o padrão. Só que, pelo que é descrito, eles tinham muita trava editorial. Tal do Felipe Ferreira, que deu um dos depoimentos aí sobre o que aconteceu naquela época, falou que eles praticamente se viam como tradutores, né? De editar revistas, juntar. Não tinham lá muita decisão de que personagens deveriam participar ou não de cada mix. E que eles sabiam que tinha um problema na mão. Que apesar de ter, supostamente, direito sobre todos aqueles personagens, né? Nem todos eles estavam na mesma ordem cronológica. E que em breve isso ia impactar muitas histórias, né? Você pode ver aqui, em 1979, final da década de 70, já estava batendo na porta os futuros crossovers da Marvel. Minisséries em que os personagens iam se relacionar cada vez mais. E até esse momento, na terceira editora que a Marvel passa aqui no Brasil, não havia uma unidade, não havia uma cronologia coesa, né? Então, essa questão de cronologia aí, apesar disso, a RGE realmente é notável como eles tentaram, né? Você vê que chega quem acompanha os revistas da época, vê que eles tentaram dar uma coesão ali realmente. Uma característica que eu lembro muito das revistas da RGE é a questão de, por exemplo, justamente para tentar ajustar a cronologia, ou seja, eu tô publicando uma história que tá fazendo sucesso e tem a segunda história aqui que tá fora do momento cronológico daquela primeira. Aí aparece uma cena que tá interligada com a outra. Então, o que fazer? Eles não só cortavam a cena, como aí, tá bom, você cortou a cena, mas sobrou os outros quadros da página. Como é que faz? Simples, pega o quadro da história e transforma ele numa página inteira. Isso tinha muito, e era muito berrante, porque tinha muita história, por exemplo, do Saul Buscema. Saul Buscema já tinha um traço mais simples, assim, e era legal, pequeno. Aí você pegava e ampliava aquilo pro tamanho da folha inteira, ficava absurdamente gritante o negócio, né? Principalmente a história do Hulk, que acontecia muito disso. E aí a RG, praticamente ficou só o quê? Mais 4 anos, né? De posse dos personagens da Marvel. Mas, mais uma vez, ela não era a única editora que continha esses personagens, né? A maior concorrente dela no mercado na época, provavelmente, a editora Abril já tava com um zóio de butuca, assim, pra tentar pegar alguma coisa daquele filé, né? E aí, a gente não pode deixar de falar da editora Abril, talvez a editora mais conhecida pelos leitores de hoje em dia, né? Que estão ainda comprando talvez as histórias, né? E aí eu já me incluo aqui, porque aqui já faz parte um pouco da minha história. Não pode falar aqui da editora Bill se não falar do Elcio de Carvalho. Eu ia perguntar se o Elcio de Carvalho então seria o Jim Shooter do brasileiro. Olha, tá ali, hein? Tá ali, mas eu acredito que ele não é tão intransigente. Ele tem um pouco de Jim Shooter, ele tem um pouco de Stan Lee, e ele tem um pouco talvez de Mark Grunewald. Talvez ele se encaixe com o Grunewald, entendeu? É verdade. Eu acho que, vamos pôr assim, de Jim Shooter ele deve ter uns 30%. Sem entrar em muitos detalhes, mas assim como acontece com a maioria de nós hoje em dia, como aconteceu com a maioria das crianças daquela época, enfim, crescia dentro daquele universo, o Elcio era um fã de quadrinhos inveterado, sabe? Um grande leitor. E aí, ciente disso, o seu chefe de coordenação na época, que mais pra frente viria a se tornar seu sócio, né? O Dorival Vitor Lopes, viu nele, digamos assim, a peça-chave pra colocar os quadrinhos de super-heróis dentro da editora Abril. Provavelmente não havia pessoa mais indicada, né? Só que uma coisa que com certeza o Elcio não queria era tão jovem, tão cedo, ele assumir uma responsabilidade tamanha. Ele adorava os personagens, ele até se interessava bastante em ser o tradutor das histórias. O que ele não estava esperando era ele assumir de cara o compromisso de ser tipo o editor principal, o editor-chefe, né, na época. Dessas histórias aí. E o que a Abril tinha de posse era justamente todos os títulos licenciados que não estavam na mão da RGE. Vocês lembram que a Gea, depois da Ebal, ela que estava com os direitos de Hulk, Homem de Ferro, Thor, Quarteto e Cia, né? Sim. E aí eram os que tinham livre, os personagens não estavam mais sendo, digamos assim, tão populares, os desenhos já faziam bom tempo que não estavam mais dentro da cabeça das crianças. Curiosamente, de alguma maneira eu lembro desses desenhos na minha época. Tem algum problema temporal aí que eu não tô reconhecendo. Ah, né? Mas o que a Abril tinha era Thor, Homem de Ferro, Mestre do Kung Fu, Surfista Prateado, enfim, esses aí, né? E também o Capitão América, né? Que era o carro-chefe, né? E a Abril começou com o Capitão América, duas revistas, né? Capitão América e a Tumba do Drácula, né? Junto com um super almanacão dos super-heróis que ia misturar tudo o que sobrou. Uma revista que ficou meio que emblemática por um bom tempo também pro pessoal mais ou menos da minha época, que era o Heróis da TV. Heróis da TV que é um nome meio que reutilizado de outra época, onde se publicava nas páginas dela, a Heróis da Hanna-Barbera, por exemplo, né? Que eram realmente heróis da TV. E aí eles jogaram, sacudiram tudo que sobrou, digamos assim, de personagens à toa, que tinha participado da TV, ou nunca apareceu na TV, mas enfim, tá sobrando, vai parar lá. E virou esse almanacão aí de sei lá quantas páginas, mas com certeza mais de 100, né? 132, mais ou menos. É. Neles tinham Thor, talvez era o que mais marcante ainda, né? Porque teve várias revistas aqui no Brasil. E era o que mais se aproximava do nome Heróis da TV, né? É. Surfista Prateado, Mestre do Kung Fu, Homem de Ferro, e aí, retraduzindo de novo, né? O Punho de Ferro, né? Agora sim, com o nome que ia ficar pra sempre, né? Uhum. E essa foi a tarefa do jovem Elcio de Carvalho, que com o tempo ganhou um grande aliado, né? Foi meio que bateu... Não vou dizer literalmente bateu a porta, né? Provavelmente foi carta. Mas chegou um outro fã, um grande fã de quadrinhos da época, JP Martins. Ó, se o Elcio de Carvalho é uma mistura de Stan Lee, Mark Grunewald e Jim Shooter, o JP Martins pode ser o... Pra mim é o Roy Thomas. Não, ou o Roy Thomas com aquele outro lá, o Jerry Conner, né? Tipo assim, é os fãs que batem a porta pra ajudar, né? Também, né? E aí ele meio que se ofereceu como um tradutor sem cobrar nada, só quero traduzir, tá? Voluntário, né? Voluntário. Ele era estudante de medicina, não sei se chegou a se formar médico, enfim, mas praticamente a carreira dele ficou voltada pra ser tradutor, né, de quadrinhos por um bom tempo, né? Ele não era editor, era realmente tradutor. É, mas tradutor quase todas as histórias, ajudava bastante lá o Well. Virou meio que uma dupla dinâmica eterna, né? Não muito, eu ia dizer capitaneada pelo Dorival, mas não exatamente capitaneada, porque eles tinham bastante liberdade pelos que eles faziam. O Dorival acho que tava lá mais para assessorar as coisas técnicas mesmo, né? Pela experiência que ele já tinha. O Dorival, eu acredito que ele era mais administrativo. É, né? Exatamente, né? E aí, esses nomes aí, que para alguns leitores muito mais novos, talvez nem saibam direito quem é, se não é uma pessoa curiosa pra olhar lá no final das revistas, né, quem é as equipes responsáveis, mas deveria saber, porque sem esses dois nomes aí, a gente nunca ia ter um universo coeso da Marvel aqui no Brasil. Mas não ia ter nunca mesmo. É, isso é verdade. O empenho deles dois, depois que pegaram essas revistas e começaram a mexer nelas, né, arrumar a casa, né, foi tentar formar uma cronologia da Marvel aqui no Brasil. Porque vocês devem lembrar que as revistas não tinham preocupação nenhuma de quem ia ser publicado, se Homem de Ferro tava na frente, se Thor tava atrasado e por aí vai. Era uma bagunça. É, mesmo que os personagens aparecessem um na casa do outro, sabe? Às vezes mudava de uniforme, um tava namorando o outro de uma revista e na outra não tava namorando e por aí vai. Não tinha essa preocupação, mas eles dois, por conta própria praticamente, né? E porque eles acreditavam que isso era importante pra prender o leitor. E é realmente. O leitor brasileiro talvez seja um dos que é mais paranoico em cronologia. Se você olhar direito... Que é isso? Imagina, não, cara. Né? Imagina. É, pois é. E eles são os caras que, digamos assim, foram tentar modificar balões, rearrumar quadros, pra que uma história que estava se passando na época casasse com outra que estava atrasada ou adiantada. Mais pra frente, a gente vai ver que isso tem uma repercussão feiosa mesmo, na primeira grande minissérie da Marvel, que é Guerra Secreta, né? Porque tem uma coisa que os brasileiros são fanáticos, que é cronologia. E você acabou de falar da outra coisa, que os brasileiros são mil vezes mais fanáticos. Você tem que literalmente fazer o respeito ao máximo máximo do material original. E é sério, cara, eu fico imaginando se tivesse Facebook naquela época. Tinha uma galera que ia pegar com tochas na Abril pra querer matar esses caras. Você mudou uma letra da vírgula desse personagem! É, mas eles estavam numa berlinda, porque se eles não fizessem isso naquela época, se aproveitando, é claro, da nossa ignorância do que existia lá fora, né? A gente nunca ia ter esse compromisso de manter uma ordem, de você acompanhar as histórias como se fosse realmente uma novela, né? Uma coisa que vai avançando, como existia nas revistas originais, né? Que é o que prende o leitor. O outro grande avanço que esses dois fizeram, né? O JP e o Wells, foi tentar dar mais personalidade aos heróis. E a maioria das pessoas vão perguntar: não, como assim? Mas isso quem dá é a Marvel, né? Ela que cria as histórias, é o roteirista. Não é exatamente bem assim, não. Tem que lembrar que, assim como na dublagem, o cara faz um trabalho de voz para tentar casar o personagem com aquela história, né, com aquele desenho, com o drama que tá passando lá, os tradutores têm que tentar fazer o que no Brasil. Lembre-se, por exemplo, da fala rebuscada do Thor. Esses dois foram responsáveis por dizer uma das mais notórias traduções aqui da fala do Thor, né? Digo-te não. Digo-te não, exatamente. Digo-te não, né? Tantas outras, né? Tem que ser uma fala mais epopeica, assim, mais teatral, né? Ao mesmo tempo, o Wolverine, que mais pra frente vai ser um personagem que vai se juntar aqui, sendo cascadura, né? Falando umas gírias bem de pessoal. Falando de xará. Exatamente, xará, né? Pessoal de boteco, falar meio assim, meio que nem um malandro, sabe? E por aí vai. Foi a Abril que criou. Eles abrasileiraram essas personalidades dos personagens. Enfim, se a gente for citar cada um deles que eles já mexeram, né, tem de monte, né? A Abril, pra mim, por exemplo, é a editora justamente que, por exemplo, ficou mais atraente pra... Tanto é que, na minha cabeça, sempre começa a história de coleção de super-herói pela Abril, justamente por um dos atrativos mais legais que tem em gênero de super-herói é essa a questão cronológica. E a coesão, né, das histórias, assim. Você acompanhar é uma coisa que, para quem lia antes, por exemplo, antes super-herói, geralmente você está lendo infantil. É uma coisa que quem lê infantil não tem, assim. Você até pode querer montar na sua cabeça uma linha temporal de personagens infantis ou até mesmo de terror que tinha era publicada na época. Mas super-heróis tinha isso mais forte. E esse negócio de a questão de ser o leitor ser fanático até por cronologia é tão verdade aqui na Abril que foi na Abril que começou, se eu não me engano, nas outras editoras não tinha tanto ou era muito escondido. Mas começou aquele negócio de colocar ali na bordinha do começo da primeira página, na primeira história, o código, constando tipo assim, de uma forma abreviada, qual revista original foi publicada, em que ano foi, seguindo de qual revista / se aquela era a primeira, a segunda ou a terceira história. Isso daí, na época, não existia Excel. Muita gente fez muita tabelinha colocando isso em ordem, para saber qual que é a ordem cronológica das coisas. E daí você descobria, por exemplo, eles estavam arrumando a casa, né? O começo é claro que estava bagunçado ainda, não chegaram de solo assim, vamos pôr, daqui para frente publica em ordem. Não. Por exemplo, você pega muita história dos X-Men que era picado, porque tinha histórias da Marvel lá fora que publicava a história principal, mas tinha uma segunda história menorzinha ali, contando a origem de algum personagem. Aconteceu isso muito com a Tropa Alpha, por exemplo. E na editora Abril isso foi publicado muito fora de ordem. Só que você sabia seguir qual que era a ordem correta, mesmo sendo publicado meses depois, justamente por esses códigos que a Abril publicava. Isso daí ajudou bastante. Sim, sim. E aí tinha os chatos também que ficavam procurando os códigos. Você pulou essa edição, herege! Lembrando que isso daí era um dos itens do famigerado troféu Carta Piolho. Exatamente, criado por esses dois também. Ele sendo realmente um fã das histórias, ele sabia que para manter o público, ele tinha que dar uma voz ao fã de alguma maneira. E foi aí que começou a ter mais essa interação, né? Primeiro, o pessoal não era bobo nem nada, à medida que crescia, sabia que tinha uma coisa errada na cronologia das histórias. Não é possível que pudesse se enganar por tanto tempo. Talvez uma criança sim, mas um adolescente não. E aí, investindo nessa preocupação, investindo em ter essa interação também com leituras de carta, com essas histórias de troféu catapiolho, as vendas de repente catapultaram, né? Um breve paralelo aqui que o pessoal faz é que quando começou a coisa pra valer, eles vendiam na Abril por volta de 32 a 34 mil exemplares, né? Contra os 108 mil do Homem-Aranha e 100 mil que o Hulk vendia na RGE, né? Isso, começo, final dos anos 70. Já em 1982, Capitão América e Heróis da TV haviam quase duplicado suas vendas. Ou seja, devia estar por volta de 65 mil exemplares. Enquanto que a RGE, que estava estourando nos primeiros números, começou a cair, a vender bem menos, né? Diz aqui, aí eu não sei que fonte tiraram isso, né, que a última revista da RGE do Homem-Aranha, na número 49, que saiu em janeiro de 1983, vendeu apenas 8 mil exemplares. Para os termos de hoje, isso não é tão, tão ruim, né, Max? Mas pra época, isso é uma porcaria. Parece que não, né? Isso pois não, é. Não rendia nada. E aí, o pessoal, o Elcio e o JP atribuem que essa arrumação da casa foi um dos fatores de eles terem conquistado os novos leitores, mesmo não sendo os heróis mais marcantes. Tudo bem, tinha o Capitão América, mas não eram os heróis que estavam aparecendo na TV naquele momento. Não era o Hulk que tinha seu seriado, nem o Homem-Aranha que tinha desenho seriado. Mas só que pra arrumar a casa por completo, tinha um grande problema que o Elcio e o JP tinham nas mãos. Em algum momento, eles iam ter que citar heróis de outras editoras, né? Iam ter que citar o Homem-Aranha, ia ter que citar o Hulk, ia ter que citar o Quarteto Fantástico. E como é que ia resolver essa questão, né? Fora isso, tinha outros títulos que ele estava interessado em pegar, né? E que a Abril não tinha comprado. E ele também não via em canto mais nenhum, né? Por exemplo, aquele tal de Defensor Destemido, o tal do Demolidor. Quem é que tá com ele? Tem uma frase tão boa aí que tá surgindo aí de um rapaz chamado Frank Miller. Por que isso não tá vindo parar aqui? E também outros personagens, né? Tinha o Pantera Negra, por exemplo. Pantera Negra, os Defensores, Luke Cage, cadê o herói de hoje? Por que ele não estava sendo publicado? Por que ele não está sendo publicado mais hoje? Cadê o Doutor Mistério? Agora é o herói de ontem. já passou já. Pois é. Eles tentaram entrar em contato com os representantes locais, né, o pessoal da APLA, pra ver, vem cá, a gente queria fazer revista dos Vingadores, Demolidor, por aí vai, cadê esse pessoal? Como é que a gente faz pra ter o direito deles? E a APLA, na verdade não é mais APLA, né, virou ICA na época, né, mudou de nome, a licenciadora, disse que não podia porque tava com concorrente, com a RGE. Aí, desconfiado, o Elcio e o JP, safadamente, foram mandar uma carta pra Globo, né? No nome do Gustavo, irmão do JP, perguntando, mas por que vocês não publicam esse e esse personagem, né? E aí, na sessão de cartas da RGE, alguém deu a língua nos dentes e disse, a gente não publica porque a gente não tem os direitos. E aí eles pegaram essa carta, levaram pra Ica e falaram, vem cá, se os caras não têm direito, e aqui tá documentado que os caras não têm, a gente quer. Eu não entendi porque a Ica tava botando terra na vida dos caras, né? Vai ver, nem ela sabia, pelo que eu li, era tão zoneada a coisa, era tão zoneado, e acho que nem ela sabia que era de quem era, no final das contas. Então acho que ela precisava só de um documento pra dizer, olha, tal pessoa, então tá valendo, sabe? Tipo assim, no frigir dos ovos, assim, tá sendo publicado no Brasil, ponto. Então deixa pra lá. Tá meio no limbo, tá que nem o Namor na Marvel Studios, né? É. Namor e Hulk também. E aí, graças a esse novo acordo que se fez com a Ica, a Abril pôde ter nas mãos o Demolidor nessa fase magnífica que tava passando nos Estados Unidos. Assim como também pegou na mesma época Defensores, Pantera Negra, Luke Cage, Doutor Estranho. Enfim, uma saraivada de novos personagens até que muita gente nem apostaria. E aí criou a revista talvez mais querida e mais saudosa de todos os tempos, sabe? Certamente, mais que a Heróis da TV. Que seria a Super Aventuras Marvel. Cara, a Super Aventuras Marvel foi uma revista marcante do começo ao fim. Totalmente. Ela conseguiu juntar todas as revistas de qualidade na época naquele material. E ela já nasceu meio compromissada com a cronologia, né? Heróis da TV na época, eu lembro, era meio saltada a coisa ainda, né? Não tava aquela porta meio maluca ainda. E de vez em quando eles inventavam de querer fazer umas edições comemorativas trazendo histórias lá no tempo do Ronca, né? Acho que a edição 100 é um exemplo claro disso. Eles repetem até algumas histórias que já tinham sido publicadas. Fizeram uma baguncinha, né? Tinha um terror disso daí. Com isso, com essa nova negociação, a Abril conseguiu muito mais do que esperava. Porque foi meio que a cartada final pra a Marvel querer que todos os seus personagens fossem parar na mão de uma editora só na época. E aí meio que encerrou o contrato com a RGE, as últimas revistas que ela tinha em mãos, né, aquelas personagens do Almanacão, mas o Hulk e o Homem-Aranha finalmente iam ganhar nova casa junto com todos os personagens. Também é bom comentar o quanto é que elas estavam vendendo, né, da RGE nesse finalzinho. Era por volta de 8 mil. É, se a gente for lembrar aqui antigamente, lá no começo, a disputa lá era, se fizer menos de 80 mil cancela, os caras já estavam com um décimo disso, estavam vendendo, sei lá, o que eles deviam vender na época da Premium. Quando fechou o acordo de pegar esses personagens, o Elcio e o JP fizeram questão de viajar pro Rio de Janeiro pra pegar, em vez de esperar os caras mandar o material, novo, né? De, tipo assim, pegar, mandar pra abrir o novo material, o novo layout e tal. Eles foram lá no Rio, foram pegar o material da RGE, tipo, pra espinzear os caras mesmo, né? Pegar, deixa eu pegar logo o material que você já tem em mão, que a gente vai trabalhando nesse aqui, já vai traduzindo, já vai colocando na formatação Abril e tal. E aí surge as revistas do Homem-Aranha e do Hulk, né? Edições número 1. E vieram naquele tipo de mix que você já conhece muito bem, né? É, tem um herói de capa e tem outras histórias que vêm em anexo, por exemplo. O Hulk tinha o Hulk, Mulher Hulk e tinha o Ron. Ei, Laia, aí sim, agora vai, tá viu? Né, porque realmente abriu fazer uma cronologia, porque no mesmo universo existia Star Wars, Indiana Jones, Ron. Ah, mas... caramba, a revista do Hulk podia se chamar Salvo Sema, né? Porque só era desenho dele. É, pois é, né? E o Homem-Aranha, eu não sei o que que tinha mais lá dentro nas primeiras histórias, mas tinha um Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua tinha o Kazar também no começo. É. E depois ficou meio canônico ter o Quarteto. Ah, sempre sim, dividir claro. Com a Aranha. Foi aí meio que se iniciou talvez a primeira grande fase de quadrinhos Marvel do Brasil. Uma preocupação que agora eles tinham de juntar essas outras histórias que estavam altamente fora da ordem, rearrumar e reunir com as histórias que eles já tinham meio que acertado a cronologia. E aí a coisa começou a despontar, né? O Elcio começou a querer arriscar. Tava com a bola toda, chegava lá pros chefes dele e falava assim, agora eu quero fazer uma revista de um personagem que eu gosto muito da minha época e tal, que é o Conan. Só que eu quero, em vez de fazer no formatinho aqui clássico da gente, eu quero fazer ele grande e preto e branco, a espada selvagem do Conan. Ele apostou alto que isso ia funcionar e funcionou. Foi um sucesso. Outra revista que ele apostou na época da fase dele, Grandes Heróis Marvel. Tinha aquelas problemas de cronologia que eles tinham que arrumar. E aí, a Grandes Heróis Marvel é uma maneira dele pegar um arco fechado, grande de histórias, juntar tudo e publicar de forma trimestral para os leitores. Começou trimestral porque, primeiro, tinha aqueles negócios de despesas que a família tinha, né? Não podia sair comprando revista doidada como malucamente a gente faz hoje, né? Quem dera. Mas aí funcionou, foi até uma válvula de escape pra eles começarem também a pegar coisas atrasadas e sair tudo uma vez, né? Grandes Heróis Marvel, uma revista que tem muito, mas muita história marcante lá no meio, né? Vocês devem lembrar inúmeras, não dá nem pra citar aqui. Arco de X-Men lá dentro, arco de Homem de Ferro, Hulk também, enfim, teve inúmeras, né? E outros heróis também mais desconhecidos, né? E a coisa começou a ser mais ousada ainda. Por exemplo, o Elcio também lançou material da nova iniciativa da Marvel na época, que é aquela Novo Universo, né? Hoje, a gente já citou aqui do Jim Shooter, né? E publicou duas revistas com esses personagens. Não deu certo lá, então nem vingou aqui o material. É. Cara, o Novo Universo foi uma coisa da Marvel que flopou tanto que fez 30 anos ano passado a gente nem pensou em fazer podcast. Mas não ia ter material, né? E enfim, é. deixa por 50 anos também. Se a gente fala. Lembrar, né? Cara, acho que a única pessoa que era fã daquele Novo Universo era o Jonathan Hickman, que tacou referência desde a chega dos Vingadores. E o pior é que o melhorzinho era justamente o Jim Shooter, né? Que era o Star Brand, mas enfim. Melhor não quer dizer que é bom, tá? Que fique não, e o pior é que o John Byrne fez questão de ler aquilo ali só pra desenhar o cara. Sei lá. É só pra desenhar, né? É, ele fez na maldade, de verdade. E aí, como nem tudo que é bom dura pra sempre, né? A fase clássica do Elcio de Carvalho e do JP na Abril ia se extinguir. Ele, na verdade, estava aumentando a quantidade de títulos sempre, e só ele e o JP praticamente que capitaneavam as coisas. É, não lembro agora, devia ter alguns editores assistentes, por aí vai. Mas claro, né, a força motriz estava na mão dos dois e o Elcio estava esgotado. Então o Elcio meio que caiu fora e o Cláudio Marra, que na época era o chefe de redação, o chefe imediato dele, pediu pelo menos para ele ficar uns 6 meses a 1 ano para esperar eles, sei lá, treinarem novos editores, treinar o pessoal que vai ficar na revista, né? E acabou que, ao final do prazo disso, né, o Elcio e o JP fundaram uma prestadora de serviço, digamos assim, uma terceirizada, pra fazer esse trabalho pra Abril. Apesar de em 1986 ele sair oficialmente, ele não saiu inteiramente das revistas. Só lá pro final dos anos 80 mesmo, começo dos anos 90, é que assume realmente 100% uma outra equipe, né? Talvez muitos leitores conheçam, porque é a fase que acaba ficando mais marcante pro pessoal que tem menos de 30 anos pra cá, né? Que foi o auge dos X-Men, né? Que aí quem assume era o Marco Moretti, ele era o editor principal, o Mário Luiz Barroso, e saiu Dica Osmo. O Barroso mesmo, ele tá em outra área agora, acho que ele mexe com esportes. Mas não, acho que um deles é tradutor, não? É, então, tipo assim, eles não estão assim nessa profissão engajadamente, mas eles prestam serviços eventualmente. É, e eles são tradutores ainda de algumas... Sim. E aí, vocês devem saber que a empresa inicial do Elcio JP, ela chamava de Arte Comics, acabou mais pra perto dos anos 90 se juntando com uma outra empresa fundada pelo ex-chefe dele, né, o Dorival, um tal de Raros. Aí juntaram as casas todas e fizeram a Arte Comics, que é uma das maiores empresas, inclusive de agenciamento de artistas. Na época, se não fosse a Arte Comics, boa parte dos brasileiros que vocês conhecem hoje, que fazem sucesso pra caramba no mercado americano, não tinham ido pra lá. E foi mais um salto pioneiro na carreira desses dois aí, né? Eles passaram de tradutores e editores de quadrinhos brasileiros pra botar um pezinho lá perto da editora americana, né? É. Ajudar na produção original do material, né? Chega a ser irônico que meio que tava seguindo o que tava acontecendo lá nos Estados Unidos, já que, por exemplo, terminou uma grande era do final da década de 70, metade da década de 80, que era o Jim Shooter e do Wesley Carvalho, e agora vem entrando uma galera nova que tá pegando justamente o boom das grandes vendagens do pessoal da era Image, que é o Jim Lee, o Mark Fallane e tudo mais. E eles que vão meio que aproveitar, fazer as versões nacionais dessas histórias mais clássicas, e eles até marketearam muito. Quando entrou esse novo pessoal na Abril, começou a ter que expandir os títulos, eram mais revistas que entravam. A primeira que surgiu, fez já tava fazendo sucesso, mas não tinha uma casa própria, ia parar em, sei lá, uma parte em Hulk, uma parte em Super Aventuras Marvel, uma parte em Grandes Heróis Marvel, tinha passado por Heróis da TV um pouco, enfim. Era X-Men. X-Men era mais que obrigado a ganhar com a sua casa própria. Não entendi na época por que X-Men ganhou casa própria e não encaixaram de imediato Novos Mutantes lá dentro, né? Demoraram um pouco. Novos Mutantes foi parar em vendas. E aí, a Abril teve uma iniciativa ousada pra caramba. A revista inicialmente, inclusive, tinha até uma formatação diferente do tamanho da página, que era a Teia do Homem-Aranha. Que hoje em dia, muita gente acha que é apenas um anexo da revista do Homem-Aranha, mas inicialmente ela tinha a proposta de recontar as primeiras histórias do Homem-Aranha, num formato bom, com as cores certas, né, Dona Block? Enfim, revisitar aquilo tudo que ficou meio que perdido na história, né? Ora era preto e branco, ora com as cores tudo maluca e com as traduções de nomes de personagens tudo insano, né? Que a gente meio que passou batido aqui, mas quem for acompanhar os artigos que a gente vai fazer no site ao longo desse ano, vai ver que os nomes de personagens e também de vilões ao longo desse tempo eram as coisas mais esdrúxulas possíveis, né? E finalmente tava se arrumando a casa. E também a Teia do Homem-Aranha, quase lá pertinho da fase final em que ela ia parar de fazer reedições, ela foi a primeira revista do Brasil a publicar as Guerras Secretas originais, e não as Guerras Secretas originais da Brasileirada, né? Que é uma coisa que a gente já citou no podcast de Guerras Secretas, que a primeira versão ficou meia boqueta, né? Ficou com o personagem modificado, falas atravessadas, porque a cronologia tava pra lá de maluco. Não foi isso aí, vamos corrigir. Eles olharam assim, você sabe que o Jim Shooter é aquele cara mega egocêntrico, eles olharam assim, vamos fazer melhor do que esse cara, aí sair apagando o personagem, que o raio do Beyonder que no final fazer com que todo mundo voltasse a roupa original. Eu quero bem onda. Pois é. E por aí vai, cara. Pior de tudo é que, por causa da Gulliver, que eles adiantaram o crossover, voltaram muito antes do que era pra ser um momento cronológico, as histórias ainda tinham que seguir o logotipo original. Não era traduzidos. Então, a versão brasileira é Secret Wars mesmo. Não era Guerras Secretas. Aí, depois, virou Guerras Secretas só quando veio lançar na Teia do Aranha. E o mais engraçado de tudo é que isso virou material de coleção que os americanos são doidos. Provavelmente, não sei como é que até hoje não fizeram campanhas pra tentar lançar a versão americana encadernada desse negócio. Versão brasileira. Leve de brinde o X-Men do Malagola. Qualquer um duvida disso, pesquisa no Google. Brazilian Secret Wars, cara. É o CBR, ele publicou, né, um artigo sobre isso, inclusive, né? Ah, e tem que começar a vender em dólar essas coisas aí, hein, Marcos? Tô vendo. Breve em euro. Bom, e aí a coisa foi só aumentando, entendeu? Porque X-Men, como aconteceu lá fora, foi crescendo. Precisou se criar uma revista do Wolverine. Na época, que ele até tava com aquele treta lá do Caolho, né? Basicamente foi mais ou menos nessa época que começou. Se investiu também em material da primeira revista em formato americano mensal, que foi a Fabulosa X-Men. E aí a coisa foi crescendo, né? Mais pra frente a gente vai ver grandes heróis Marvel virar revista mensal, surgir épicos Marvel, surgir Fator X, enfim, a coisa vai explodindo ao longo dos anos, né? E depois, mais pra frente, tanto crescer, né? Já não tinha topo pra abrir o chegar. E aí a coisa começou a ficar feia. Eu acho que esse é o período que, vai, o pessoal da minha idade viveu assim bastante. É o novinho, né? É o novinho da minha idade, né? E assim, eu não sei como é que era nas antigas, mas a Abril, além de ter uma certa disciplina com a entrega, datas, né? Uma disciplina que a gente faz muito tempo, que a gente não vê. Apesar que isso acho que hoje a gente acaba relevando um pouco. Enfim, acho que já, a gente já se acostumou ao ritmo atual de não ter aquela a revista de fevereiro chegar em março, por exemplo, né? A gente já se acostumou um pouco com isso. Na Abril, não. E ela tinha um pacote de assinaturas que era assim. Acho que, tipo, tirando o Fabuloso X-Men, que só entrou depois que acho que saiu Fator X, você tinha ali então um pacote que você, pô, você chegava, tipo, primeira semana do mês, cara, você recebia lá o pacotão de revistas da Abril, né? Você recebia antes de chegar em banca. Ela te oferecia um pacote de assinatura, de repente você já tava com todas as revistas da editora na tua casa, né? Inicialmente o pacote que meu pai tinha feito de assinaturas era da Disney, que eram revistas bacanas e tal, mas eu queria era o da Marvel. Depois de muito, muito convencer, acho que foi um ano de convencimento, eu consegui fazer o meu pai trocar e comprar, pegar o pacote de assinatura da Marvel. O pior é que acho que ele não gostou tanto, porque ele gostava de ler a Disney. Ele gostava de ler Tio Patinhas, Patudona. Mas enfim, para agradar o filho, ele trocou o pacote, né? Que eram preços similares, assim, todos os pacotes de quadrinhos acho que eram mais ou menos o mesmo preço, né? Então acho que eu peguei ali de 94, 95 para frente. Que assim, apesar de você ler aquelas coisas, acho que é um período que eu gostei bastante de ler por causa disso, né? É um período que eu, assim, a qualidade não era lá grande coisa, se você comparar com certas épocas, mas acho que é o período que, com um certo carinho, que você lê essas histórias, né? Foi o período que a Abril reinava, não só nas bancas, em termos de super-herói de quadrinhos, né? Ali da Marvel. Ela tinha hegemonia quase que completa, né? Uma outra coisa meio esparsa. Até a Globo, em algum momento, tentou jogar alguma coisinha ali da Marvel e tal, mas a Abril reinava em termos de super-herói. E acho que em termos de quadrinho infantil juvenis, ela reinava de forma absoluta durante a década de final de 80 até o final de 2000, né? Principalmente por causa dessa organização de entrega, essa questão das assinaturas, né? O Felga me lembrou agora como que era bom abrir aquele saquinho verde, com aquele cheiro de revista nova antes de chegar na banca, né? Era... Não, então, o meu era, acho que era preto, eu lembro que era preto. Mudou, o meu, bom, eu acho que o meu era verde, né? Eu também não posso afirmar se era verde agora. Vai ver, era um verde bem escuro. Ou vai ver que era vermelho, vai, né? Que, mas, né? Bem. Pô, sacanagem. Enfim, era bom abrir aquele saquinho e ver aquele cheiro maravilhoso de revista nova. Cuidado com o que tu tá falando. Não. O Paulo hoje tá que tá. Bom, o Felga citou aí que em algum momento a Globo tentou fazer uma iniciativa. A Globo tentou fazer uma coisa que a própria Abril fez, né? E então acho que a própria Block chegou a fazer, né? Que ela foi chafundar quem é que tava sobrando, né? Vem cá, a Abril tá cheia de personagens aí, esses personagens e tal. E quem é que tá sobrando aí que a Abril não comprou direito? Quem é que ela não tá pagando? Aí o pessoal falou, ó, tem esses títulos aqui, ó. Tem Excalibur, Motoqueiro Fantasma, Danny Cat, tal. E aí, tá sobrando, tá, né? Ela não pegou ainda, não? Pegou, não. Então dá pra mim, eu quero. Só que tem um pequeno detalhe. A Abril não tinha pego essas revistas porque elas estavam muito na frente cronologicamente pra ela. Os X-Men nem sonhava ainda ter Excalibur na fase da Abril. E aí a Globo criou a tal da Marvel Force, né? E pegou títulos que, tipo, já estavam recém-lançados nos Estados Unidos e aqui faziam 6 anos de defasagem. E aí publicou Excalibur, a Garota Aranha aí no meio, esse Motoqueiro Fantasma, Novos Guerreiros, que também é uma revista que só ia surgir mais pra frente. Publicou uma minissérie do Pantera Negra, né? Enfim, foi uma passagem curta que ela tentou se intrometer ali no meio, mas que a Abril gritou que nem uma doida, né? Não, pera, calma aí, que merda você tá fazendo, né? Você tá fudendo minha vida. E aí Abril foi lá, e foi uma passagem realmente que menos de um ano, né? Foi lá, bateu na porta da Marvel e falou, não, a gente não publicou isso aí não, mas a gente quer. Só que eu não quero pagar adiantado porque tá tendo esse problema. Vai ferrar os leitores, né? E aí foi o momento em que o pessoal da Abril viu que, além de ter acertado a cronologia, eles precisavam adiantar a cronologia, que tava feio o negócio. E aí, nesse nova conversa com a Marvel, esse recontrato, eles lançaram mais ou menos nessa época. Foi mais ou menos em 1993, por aí. Lançaram aquela leva de graphic novels da Marvel, que vocês devem lembrar bem, que veio um monte, né? Sim. Começou a correr atrás de acelerar as cronologias, principalmente dos X-Men, né? Lançar aquele material de X-Men gigante, X-Men extra power duple, transformou a Grandes Heróis Marvel em mensal pra correr com essa história da cronologia. E em algumas histórias que o pessoal não achava tão bom, deixava de lado, né? Como o Paulo falou aí, ninguém tava na internet na época pra ficar buzinando nem aperreando o cara no Twitter, né? Isso passou, né? E aí surgiu linhas novas que foram bastante marcantes, né? A linha 2099, mas quase todo o material foi publicado aqui no Brasil, com revistas... Menos o final e... É, o finalzinho foi também já parte da decadência da Abril, né? E começou também a publicar alguns especiais, algumas revistas em formato americano, né? Você via uma outra minissérie e algumas republicações também, né? A Queda de Murdoch acho que foi republicada em formato americano aqui nessa época. Enfim, começou a querer a testar, né? A usar mais. Quando a Fabulosos X-Men veio pro Brasil em formato americano, a Abril tava com uma bola tão alta, que ela pagou o Roger Cruz, que já era um nome à sessão na época, né? Se bem que as histórias dele ainda não tinham chegado no, propriamente dos X-Men, né? Era a história do Jim Lee. Mas pagou o Roger Cruz pra fazer uma capa metalizada fabulosa que, tipo, se eu mostrar pra qualquer pessoa dos Estados Unidos, enfim, qualquer lugar do mundo, é invejável. Hoje, aí sim, é um item brasileiro de colecionador mesmo, porque é realmente uma obra de arte. E começou também a investir em revistas com disco holográfico, capa metalizada do Subicha Prateado. Começou a fazer aquelas firulas que a própria Marvel americana também tava fazendo, né? Só que a Marvel americana tava fazendo aquelas mesmas firulas pra tornar as revistas, digamos assim, itens curiosos, interessantes pra colecionadores comprarem a rodo e venderem, quem sabe lá a que valor, lá pra frente no futuro, né? Isso aí, do mesmo jeito que as histórias americanas estavam patinando, começaram a patinar aqui no Brasil. Lá fora, a qualidade das histórias deu uma degringolada total. A gente não precisa nem falar aqui, né? Basta dizer, anos 90. E... Tanto preconceito com os anos 90, cara. Não, preconceito. Ó, preconceito é se eu não tivesse vivido essa época, tá? Não, mas, você cara, lá, né? Tá? Era na só época pra ser bem estúpido. Do Falcão de Aço, cara. Porra! Agora o Paulo deu uma volta aí. Eu vou dar uma cartada de volta. Falcão de Aço foi 1991, e pra toda regra tem exceção. 1990, a gente tem Pantera Negra do Christopher Priest, tem Capitão América do Mark Waid, e tem, por exemplo, Guardiões da Galáxia do Jim Valentino. Mas é exceção, né? Agora você não tem como trocar de volta. Voltando! Fora esses problemas de qualidade de história, né, que estavam deixando o público meio desapegado, né, tava tão bagunçado, se você for tirar não só X-Men, né, que ficou encharcado de títulos, de grupos, e as histórias começaram a ficar desgastadas, sufocadas, era muita coisa, né, pra acompanhar. O Homem-Aranha tinha entrado numa fase de vai e volta com a história da Saga do Clone, que ficou dando loops em loops. Fora isso tudo, teve um grande problema cambial pra manter a revista aqui no Brasil, porque as diferenças de dólar e da moeda nacional tava muito grande, e eles tinham que fazer alguma coisa pra superar isso aí. E aí, internamente a redação da Abril, hoje em dia, né, os editores já falam que quando eles criaram a linha Premium, foi meio que um ultimato. Eles viram que as revistas não estavam vendendo e eles não podiam fazer mais nada. E a ordem de cima era: o que não vende, corta. E aí eles acharam que a solução talvez fosse, o que desse, colocar o material em livrarias, para vender em livrarias. E aí surgiu a tal das revistas de luxo, né, de Premium. Que foram apenas 3 títulos por um bom tempo, né? Homem-Aranha, X-Men e Grandes Heróis Marvel, para pegar menos de 600 páginas, menos de 500 páginas, comportar todos os heróis Marvel que a Abril já chegou a publicar durante todo o seu tempo, né? Como é que ela ia conseguir fazer isso? Ela teve que selecionar, teve que cortar, né? E por um tempo, praticamente 2 anos, né? Se você olhar direitinho, quantas edições teve cada prêmio? 17. E aí ela até que se sustentou razoavelmente bem para o tipo de revista que era. Só que ao mesmo tempo era muito complicado, porque o resto do Brasil foi escanteado. A distribuição notoriamente ia ser depois do recolhimento da região sul, sudeste. 2 a 3 meses depois é que o nordestino, o nortista, morador do centro-oeste, morador do centro-oeste, ia receber a revista, né? E já que não estava sendo publicado tudo pela Abril, né, que ela estava começando a deixar de lado, outras editoras menores começaram a querer pegar a rebarba, o que tinha sobrado, né? Vamos citar algumas delas aqui. Acho que talvez a principal seja a Mythos. A Mythos, para quem ainda não sabe, né, é uma editora do mesmo grupo que fundou a Art Comics. Mais uma vez, o Elcio de Carvalho, o JP e o Dorival. E aí eles trataram de pegar histórias isoladas, fechadas da Marvel, né? Tipo, a minissérie do Inumanos, que vocês devem lembrar bem, que é realmente marcante. Terra X, se bem que teve alguns cortes nessa versão. Marvel Boy, a história do Sentinela, Ruínas. Até vocês devem lembrar uma linha de crossovers que a Marvel fez na época com Malibu, né? Lembra quando a Marvel comprou ali Malibu na época? Fez o Traverso, sei lá, aquela bagunça lá, maluca lá. E aos pouquinhos a mídia ia publicando material que é realmente, se você olhar hoje, bastante raro, até difícil de achar, e realmente marcante. E uma edição até razoável do material, tá? Não é um material de baixa qualidade, não. Só dá uma ou outra escorregada em algumas coisas de balões e por aí vai. Outros editores que também acompanharam foi a Ópera Gráfica, que trabalhou de algum jeito com as tiras do Homem-Aranha. Metal Pesado, que trabalhou com material do Alan Davis, que vocês devem conhecer bem, é o Clandestino. E aí teve uma editora controversa, é assim que tá em um dos textos, né? A Pandora, que publicou uma revista chamada Almanac Marvel, que tinha histórias da Garota Aranha, Deadpool, enfim, algumas dessas aí. Uma outra minissérie do Wolverine, do Justiceiro, e aí talvez tenha sido a melhor coisa que ela tenha feito na época, publicar as histórias do Capitão Britânia pela primeira vez no Brasil, que foram feitas pelo Alan Moore e o Alan Davis. Isso aí realmente até tem que bater palma pra Pandora. Mas foi épocas de vacas magras pro Brasil. Mais ou menos, se você olhar dos anos... final dos anos 90 para começo dos anos 2000, o que se achava, o que se dizia na época, é que o mercado de quadrinhos ia acabar aqui no país. Não tinha jeito, não ia miar de vez. E quadrinhos de super-heróis, tá, pessoal? Que é, na verdade, um dos carros-chefes, né? Tirando o Turma da Mônica, é a segunda coisa que mais vende por aqui, de fato. E talvez o último acerto que a Abril tenha tido, antes de naufragar de vez nesse mercado, tenha sido apostar na versão Ultimate do Homem-Aranha. Na época ela publicava como Homem-Aranha Século 21. Chegou a ter 4 edições, coitada só. 4 edições, acabou, e aí já tava meio que atravessado na futura e atual editora, né? Tava negociando aqui. Terminou de uma maneira excelente, porque se o leitor desavisado só lesse essas 4 edições, a história ia terminar com o Peter sendo preso pela polícia, lá ele chegando lá na casa dele, só vendo um monte de policial, enfim. E o Ciclope dizendo que o Xavier era um boboca e se aliando ao Magneto, enfim. Cara, é a melhor forma de você recontar uma história. Tipo, vamos contar com o final mais triste e depressivo possível. É, praticamente era o que a Abril tava passando, né? O pior do pior. Era pra dar adeus mesmo. Se tinha uma hora pra alguém querer produzir história da Marvel no Brasil, a hora era agora, né? Porque eles estavam sem chão, porque a situação do jeito que tava, e juntando também com uma fase que não era lá das melhores. E como você disse, por exemplo, optaram pra fazer a linha de luxo aí, a linha premium, e tiveram que cortar um monte de histórias, um monte de coisa pra não seguir. Tanto é que, por exemplo, eram só esses 3 títulos e não tinha mais nada assim, né? Não tinha minissérie, não tinha nada pra suprir essa demanda. Tanto que as outras editoras tiveram que pegar. Mas, assim, desde que começou a linha premium, a principal reclamação, assim, é claro que ela durou 17 edições, porque eu acredito que os primeiros meses, assim, foi o boom da novidade, né? As pessoas, não, assim, né? Vamos comprar. Porque teve o que claramente se comenta é que eles escantearam pra época, né? O editor de classe média baixa e o pobre, né? Então, foi um estalinho, mas, por exemplo, assim, por isso que ainda durou quase 2 anos, porque foi um fim pra todo mundo, por exemplo. Nossa, o mundo que eu conheci em minha volta, assim, que colecionava avidamente quadrinhos, todo mundo parou, entendeu? Ninguém chegou a sequer comprar o primeiro número. O pessoal pegou meio que raiva mesmo, assim, da Abril na época, que justamente falou assim, meu, a gente foi escanteado, o pessoal não quer mais saber da gente, entendeu? Não tem mais diálogo. Foi isso o tempo onde tinha diálogo até nas sessões de cartas, né? É, isso tinha acabado. Aparentemente, parecia que a gente tinha até um voto de decisão lá dentro com as nossas cartas e tal. E tinha, né? Porque no começo, por exemplo, eles publicavam até aquelas pesquisinhas no meio da revista que você tinha que preencher, mandar para eles e tal, para eles terem pesquisa de mercado. Acabou o diálogo totalmente, né? Cortou o laço com o leitor de vez, assim. Isso é falado notoriamente pelo Elcio de Carvalho. E ele que meio que tava profetizando que quando lançou-se a linha Premium, ia ser o fim dos quadrinhos do Brasil, né? As palavras que eu usei foram as palavras que... Uma dessas poucas biografias que a gente usou aqui pra fazer esse programa, ele que falou, tá? E essa época eu já tinha internet lá no Recife, tá? Não era o fim do mundo, não. E aí o pessoal da Abril resolveu criar, junto com a linha Premium, uma coisa bem inovadora, que talvez fosse um dos primeiros fóruns de quadrinhos no Brasil, foi o herói.com.br. E aí uma das figuras que... que mais era ativas lá, que era o chefe dos editores, inclusive, que cuidava da Marvel, né? O Moretti, o Barroso e por aí vai, né? Que era o Sérgio Figueiredo, era o Figa. Ele era bem ativo no fórum. Mas, cara, eu nunca briguei tanto com o Figa na minha vida, né? E ele tentava defender de todas as maneiras essa proposta nova do encarecimento. E mesmo tendo encarecimento da revista, não tinha lógica nenhuma ele fazer essa sacanagem de distribuição setorizada de 3 meses de diferença no país, sabe? Só pra diminuir os custos por conta de a gente pegar o que sobrou do encare... São Paulo, Rio, entendeu? Não tinha lógica nenhuma isso. Pra mim, né, que quando surgiu também essa internet, foi o primeiro momento em que eu também... Vamos dizer assim, se existe um pré-universo Marvel 66, foi nessa época desse fórum, que eu comecei a meio que tomar ar mais político, digamos assim, dos rumos que as coisas iam tomar. Tentando defender os leitores do Nordeste, por aí vai. E outras coisas que eu achava que era errado. Então quer dizer que você era o Ned Stark dos leitores? Lutar, né, pelos direitos do leitor, vamos dizer assim. Né? E é uma coisa que eu, pelo menos no começo do site, tentei manter sempre, né? Sempre tentei manter contato direto com a editora, no começo com a Panini, né? Isso realmente foi legal, quando a Panini barra Mitos assumiu. E por um tempo acabou se perdendo, eu espero que volte a ter essa carinha, né? Toda vez que as editoras perdem essa proximidade com o leitor, o negócio meio que desanda, incrivelmente. É. Então, como o Marcos falou, esse período da Premium aí foi um negócio meio estranho mesmo, até para quem tinha assinatura. Eu lembro que eu recebi acho que 4 ou 5 dos números, aí um dia, misteriosamente, parou. Aí um dia eu liguei lá e falei, não, a gente descontinuou a assinatura. Quer dizer, não teve nenhum... assim, um informativo. Não, nada. Os caras simplesmente cortaram e não te avisaram. E eu acho que esse aí foi o primeiro grande, assim, o grande divórcio, né, que eu tive com o universo Marvel. Porque aí, sem assinatura, eu não tinha... Meio que perdeu o contato, né? Eu só voltei a ler depois quando começaram a publicar Marvel Max aqui no país. Tudo bem, falaram que foi o grande cataclisma na época e tal, mas eu acho que assim, também foi uma época que também começou a surgir outros, vamos dizer assim, outras opções pro leitor. Foi nessa época que a Conrad surgiu e trouxe Cavaleiros do Zodíaco em versão mangá. Foi nessa época que surgiu a JBC e também trouxe já também mais mangás. Foi uma época que, a partir daí, foi mais ou menos nessa época que também surgiu outros materiais, vamos dizer assim, que hoje, de certa forma, são bastante populares também. E também eram preços mais acessíveis, né? Era a metade. Os preços de um mangá, por exemplo, naquela época, era metade do preço de uma Premium, né? Eu não vou usar luva de pelica aqui, não, tá? Vou dizer exatamente o que aconteceu. Acho que foi no Universo HQ que foi publicada uma entrevista do Sérgio Figueiredo, no momento em que ele perdeu os direitos da Marvel pra Panini, né? Que a Panini negociou diretamente lá via Europa para também pegar a fatia do mercado no Brasil, e era mais prático, ela acabou pras duas, né, pra Marvel, pra ela pegou, acabou englobando isso aqui. Vale ressaltar que até então a Panini era uma editora de figurinhas, ela quis pegar a Marvel para começar também a investir nesse mercado de publicações, de revistas mesmo. Pioneirismo dela nessa área de formar essa redação seria aí. Ninguém tava apostando nela, né? É um negócio muito escuro. É tanto que na entrevista que eu Sérgio deu, não me lembro quem do Universo HQ entrevistou ele, praticamente tava tratando tudo como piada, literalmente tava dizendo, isso não vai funcionar, não vai dar certo. Que experiência uma editora que nunca trabalhou com quadrinhos, com publicação de qualquer revista, vai ter pra tratar esse material? Não vai dar certo. E vocês vão ver, a gente manteve os direitos da DC, a gente vai tornar as revistas da DC ainda melhores e vai expandir o universo DC, né? Que até então só tinha 2 revistas. Ou era Batman ou era Superman que você comprava. Né? Batman só tinha coisa do Batman, Superman tinha algumas outras coisas com Liga da Justiça e por aí vai, né? E aí ele tinha prometido que ia expandir mais isso. O que o pessoal não contava na época é que a Panini tinha os direitos da Marvel, mas ela tava com uma escuderia super secreta, que era a Mythos, né? A Mythos que já tava publicando algumas coisas da Marvel, com aquelas minisséries que a gente já citou, foi meio que contratado, o serviço foi terceirizado, vamos dizer assim, e que a parte de editorial, que eles eram altamente experientes, na verdade, eles estavam com o Super Trufo lá, né, que é o próprio organizador da cronologia Marvel do Brasil, né, o Elcio, né, tava lá, e aí falou, olha, pega essas revistas que a gente tem os direitos agora e nos ajuda a tornar esse material vendável aqui no Brasil de novo. E aí o Elcio, claro, pensou que a primeira coisa que tinha que fazer era, ao máximo possível, popularizar as revistas, mas também não entregar uma coisa tão porcaria como era antigamente, que era o formatinho. Eu sei que muita gente vai estar me xingando pelos comentários aí, porque eu falei formatinho e porcaria na mesma frase, mas é um material que, se você olhar a qualidade do papel, o Marco sabe muito bem disso, eu vivo lidando com ele para entregar revistas para ele, minhas antigas, para ele vender, sabe que é um material que não dura, mesmo por mais guardado que seja, dentro do plásticozinho fechadinho, por aí vai, certo? Ele vai se degradando com o tempo, tudo é mais antigo, a não ser que você tenha um hiper cômodo, um hiper quartos trabalhado pra isso. Mas um leitor comum feito eu, que morava na praia, inclusive, né, com uma umidade maior, a revista não tinha essa qualidade toda, né? E aí eles criaram as novas revistas da linha Panini, começou com 6, né, bem modesto, né, contendo cada uma 4 histórias dentro do mix dela, né? Então tinha Homem-Aranha, Marvel Millennium, X-Men, X-Men Extra, aí vinha uma Marvel número genérico do ano, começou com a 2002, né? Foi o ano que a Panini assumiu tudo. E a Paladinos Marvel, que aí tinha a maioria dos heróis urbanos ali. Alguns desses títulos acabaram não vingando, outros foram transformados ao decorrer do tempo, mas muitos deles tiveram vidas longas, né? Homem-Aranha e X-Men, X-Men Extra, foram revistas que chegaram até o seu número 145, 144. E aos poucos, a Panini foi realmente crescendo. O preço estava menor. Em vez de você pagar R$10 para um formato premium, você pagava 6 e alguma coisa por cada uma dessas revistas. Era um pouquinho mais viável para o leitor. Não era exatamente formato americano, né? Começou meio com uma capa meio cartonada, né? Depois tiveram que abdicar disso para ficar mais barato. E era uma formatinho um pouco parecido com o americano, mas não exatamente. E aí a Panini começou a vender, começou a dar resultado, começou a testar outras coisas. Fazer títulos mais econômicos, né? Fazer, em vez de revistas com 4 histórias com 2, que é basicamente uma coisa que ela voltou a assumir agora, né? Na época foi Quarteto Fantástico, Capitã Marvel, Demolidor e Hulk. Foi também trabalhando com minisséries, né? Fazendo minisséries feita Homem-Aranha Azul, mais tarde foi a Demolidor Amarelo, depois o Hulk, e foram também testando coisas assim inusitadas. Por exemplo, a editora que realmente apostou e investiu para trazer novas histórias no formato realmente bom, né? Clássicas, foi a Panini. Tudo bem que a Abril já chegava a fazer isso. Ela fazia o melhor do Homem-Aranha, o melhor do X-Men, por aí vai. Mas era tudo formatinho. E ela trouxe as histórias mais clássicas, tipo maiores casos do Demolidor, do Homem-Aranha, depois mais pra frente Hulk e Homem de Ferro, por aí vai. Mas ela que começou a investir nisso, né? E trazer, dessa vez, muito mais próximo do original, muito mais próximo do que era a tradução fiel. E todo esse começo praticamente era capitaneado por uma única pessoa, por um único editor. O Elcio, claro, foi a pessoa que ensinou tudo o que ele sabe, vamos dizer assim, né? Mas o Fernando Lopes, que com o tempo acabou se tornando um grande amigo da gente, né? Muitas das coisas que o site cresceu ao longo do tempo foi com o apoio dele como editor, né? Sempre assim, dando voz pra gente quando a gente pedia, quando dava pra entrevistar ele, quando a gente precisava de saber quais são as novidades. Ele sempre foi uma pessoa muito próxima da gente, inclusive é uma pessoa que voltou até aquela característica de participar junto com os leitores, né? Ele sempre estava ativo em fóruns de internet e participou muito do nosso fórum do Universo Marvel 66, né? Que é o pré-site da gente, e estava lá disposto a conversar, discutir, ouvir opiniões. E era uma época também em que a Mythos estava bem livre para decidir o que era melhor para caber num mix, o que era melhor para ir em especial, o que tinha mais chances de virar uma reedição vendável. Basicamente, no comecinho, era realmente a Mythos que estava dando todas as cartas. Isso tem que ser deixado bem claro. Não existia nem de perto uma estrutura de editorial da Panini aqui. Acho que se algum leitor ainda tinha dúvida disso, vamos deixar claramente isso aqui para vocês saberem, né? E aí a coisa foi expandindo. Até um pouco antes de 2008, que aí eu digo assim que seria uma mudança na Panini, né? A coisa expandiu tanto, cresceu tanto as quantidades de revistas mensais, né? Que o Fernando Lopes precisou ter apoio de outros editores, né? Começou com o Roberto Guedes e o Rogério Saladino, mas logo depois o Roberto Guedes acabou saindo da editora e assumiu o Paulo França, que hoje é o editor responsável que assumiu a coordenadoria da Marvel no lugar do Fernando Lopes, que agora tá em outra, em outro patamar editorial, né? E aí, se vocês olharem, se vocês forem abrir as revistas, mais e mais editores. Agora mesmo, recentemente, você vê a Carol Pimentel, uma pessoa que, antes de virar editora, gravou um podcast especial bacana com a gente. E outros nomes aí surgindo. Rodrigo Guerrino. Tem mais dois editores novos agora, antes da, nesse começo de ano, agora com a nova fase da Marvel chegando aí, né? A coisa só crescendo. E a Panini, lá por volta de 2011, 2012, começou a ter também uma estrutura de editorial dentro da Panini em si mesmo. Não agora mais na terceirizada da Mythic, mas dentro da própria Panini, da própria estrutura da Panini, que é lá em Barueri, né? E aí ela tem hoje dois editores, que são também pessoas que saíram da Mythic, né? Acabaram crescendo, e são dois editores dentro da estrutura da Panini, que é o Levi Trindade e o Eric, né? E são pessoas hoje que eles organizam diretamente com a matriz italiana que materiais devem vir, que materiais devem ser publicados desse jeito e de outro, né? Eles agora são os coordenadores, fazem esse intermédio e aí tratam depois diretamente com a Mythos, que faz a produção das revistas per si, né? E aí, hoje em dia, vocês devem ter percebido, até pela maior atenção que ela vem dando nas redes sociais, ela tem uma equipe de marketing agora lidando diretamente com o público, uma coisa que ficava mais sobrecarregada antigamente, no comecinho, na mão de um editor que era meio que um faz-tudo, né? Agora ela tá com muito mais gente na sua equipe para poder organizar, né? Chegando no patamar ideal, a Panini hoje realmente é uma das maiores editoras do Brasil. É, parece que eu tô babando aqui, parece que eu fui pago, né? Mas eu tô falando de coração mesmo. É verdade. É, eu tenho que falar. É, por mais que tenha saudosista aí, eu tenho que falar a verdade. Ela cresceu tanto que ela acabou englobando pra dentro de si o maior quadrinho de vendas nacional, que é a Turma da Mônica, né? E hoje em dia conseguiu chegar num patamar que era impensável até um tempo atrás. É você ter não só a grande oferta de revistas que você vê em bancas, né? De histórias inéditas, mas também por mês uma grande oferta de materiais de reedições republicadas em material de capa dura, por exemplo. Quem acompanhou aí as recentes histórias da Marvel Now, a gente não pode dizer nem que ela, tipo, esperou e segurou pra lançar o clássico do clássico. São materiais que foram recentemente lançados, com menos de 2 anos que saíram aqui, e estão saindo de novo porque ela tá conseguindo lidar com dois tipos de perfis de público. O perfil que prefere acompanhar as histórias mensalmente, todo mês, né? Apesar de a gente ter um atraso ainda de 1 ano comparado às histórias americanas, mas quer comprar a história imediata, a primeira vez que sai em português. E também tem um público que prefere só ter o material colecionável, de qualidade, que é aquele que vem com a capa dura, papel LWC e por aí vai. Expandiu isso para edições de luxo, mas também tem edições um pouco mais viáveis financeiramente, que é a coleção histórica Marvel, que é uma coisa que, se você olhar recentemente, ela tem publicado por ano conjuntos de 3 ou 4 coleções históricas. E leve em conta que cada coleção histórica dessa são 4 revistas, né? Então é muita coisa. E é uma coisa impensável. Por mais que a gente esteja ainda hoje numa crise, esse material ainda vem saindo e vem saindo com uma frequência até às vezes que compromete a gente, que precisa pagar pra ter tudo que a gente quer. Né? É. E acho que talvez o auge, o pico máximo disso tudo, seja exatamente o que aconteceu neste ano, no começo de 2017, em que a Panini abraça o compromisso de ter não só boas histórias, mas também de ter um tratamento diferenciado para essas histórias. Então, a partir de hoje, a Marvel assume todas as suas revistas tendo papel LWC, que era um pedido que muitos leitores vinham requisitando, né? Principalmente o pessoal que quer colecionar essas revistas, as mensagens dele. Só que com papel inferior, ao longo dos anos, vai acabar acontecendo o que aconteceu com o formatinho, né? Eles vão pegando cor diferente, amarelando, balões que eram mais escuros com letras brancas dentro, não ficam com a mesma qualidade. Pega um cheiro, né, Silmar? E agora não, com o LWC tem um valor de mercado digno, né? Com a diferença, se você olhar direitinho, de R$1, né? Olha, sem provocações, né? Mas pra quem disse que não ia dar certo, vai, quase 2 décadas depois, né? Você vê que, tipo, a Panini reina quase que em absoluto nessa área. Aliás, eu diria, assim, em termos de quadrinhos norte-americanos, a Panini, e voltados para super-heróis, a Panini reina em absoluto. Hoje, as principais histórias estão saindo pela Panini. Aliás, tudo está saindo pela Panini, tanto de ambas as editoras, da Marvel, quanto da distinta concorrência, Vertigo, que também lá no meio do caminho a Pixel tentou lançar e não deu certo, né? Enfim, ela ao longo do tempo ela conseguiu cada vez mais conciliar tanto a pessoa que compra mensalmente quanto aquele que é um cara que acho que é mais o meu perfil, né? Meu perfil hoje é um perfil do cara que gosta de comprar as coisas de capa dura mesmo. Hoje ela consegue atender a vários públicos, né? De maneira geral, acho que o material tá bem feito, tá bem montado, assim, enfim, as revistas estão saindo muito bem com uma qualidade similar ao que sai lá fora, né? Então, assim, pra quem disse que não ia dar certo lá no começo dos anos 2000, né? De fato, acho que deu muito certo. Cara, e eles fizeram tudo isso tendo mimimis na internet o tempo todo. Gente querendo queimar a sede da Panini porque quer a volta da Abril de qualquer maneira. Porque a Panini, nossa, sei lá, mudou a tradução de uma palavra de um personagem e a Abril era totalmente fiel. Só pode, na cabeça deles. Tem umas pessoas que dão uma raiva, cara. Eu fico imaginando que na época da Abril ele devia chorar pela RGE. Mas assim, claro, obviamente, existem problemas de distribuição com a Panini, né? Mas nem se compara com uma diferenciação entre os estados intencional, né? É mais uma coisa por desorganização mesmo. E também é mais uma coisa porque a própria distribuidora anda mal das pernas faz um tempo, né? Não quero entrar no mérito dessa discussão, mas não é só culpa na carga da Panini. E obviamente, com a quantidade de revistas que cresce, vai aparecer erros, por aí vai. Vale ressaltar também que acho que a coisa deu tão certo na Panini / Mitos, né, que o volume de revistas foi crescendo, o volume de histórias que os editores tinham que trabalhar por mês foi crescendo. Isso eu posso falar, espero que eles não fiquem com raiva do que eu vou dizer aqui, mas sobrecarregou a equipe porque a expansão do mercado foi tão grande que a quantidade de editores que estavam trabalhando nisso e de pessoal que estava experiente para trabalhar com essas histórias não acompanhou por um tempo, né? A gente falou por um bom tempo aqui, foi só um editor só, o Fernando Lopes, depois um trio de editores, agora que a gente tá com cerca de 6 e por aí vai. É uma coisa que demorou para se encaixar. E eventualmente isso comprometeu, talvez, que seria a segunda maior reclamação do pessoal, em termos de erros e por aí vai. Existem e são justificados os porquês, né? Só pegando a bola que o Paulo jogou aí, que eu quero jogar ela para cima e meter bala, que é o seguinte. Só vou falar uma coisa. Esse povo que reclama aí de letrinha trocada em edição, erro de português e tal, é o mesmo pessoal que trabalha como profissional escrevendo em vários sites que eu conheço. Entendam como quiser. Agora, outra coisa. Se de repente parece que a gente está babando muito ovo, pense o seguinte. Além de fãs aqui, os participantes de podcast, nós somos, acima de tudo, consumidores desse produto que é editado. E somos consumidores satisfeitos. Eu, da minha parte, pelo seguinte. Aquilo que eu falei da Abril, que, por exemplo, perdeu aquela característica do contato com o leitor, seja por uma sessão de correio na revista ou não, a Panini justamente recuperou isso de uma forma, digamos, brilhante. Por quê? No começo até tinham, né, algumas sessões de correio, nas primeiras revistas e tal, tinha esse feedback. Depois teve site, o futuro trouxe redes sociais e tal. Hoje em dia a gente pode até falar assim, não tem sessão de correio porque o formato foi defasado, não tem o porquê. Além de redes sociais, o contato que a gente tem na internet aí com os próprios editores, com os profissionais da área, agora, independente desse tipo de contato, é notável que as revistas elas são pensadas justamente no leitor, entendeu? O leitor quer comprar ali todo mês, quer escolher aquela revista que de repente não dá para comprar tudo, é de se perceber isso. Eu vou dizer, usar a palavra correta, é de perceber esse carinho que existe com o leitor, porque você sente que você está falando também com pessoas que gostam de quadrinho e que estão do outro lado agora, entendeu? É meio que de fã para fã. É isso que eu penso da Panini. Enfim, agora eu queria só fazer um jabazinho duplo O primeiro é sobre a Sala de Perigo, né? O pessoal que quer comprar revistas da Marvel de várias épocas, vai lá, tem uma coluninha do lado da Marvel. Você vai, se apertar lá, dá até pra você em ordem cronológica decrescente, pra você matar a curiosidade das capinhas também, e levar todas bem conservadinhas, todas bem cheirosinhas, todas bem inteiras, quando estiver dentro do saquinho. Dá pra ver uma história de 50 então, anos, né? Cronológica. Eu peço encarecidamente, se vocês forem comprar a Sala de Perigo, vocês não vão comprar uma revista, tá? Vocês vão adotar uma revista. Cuidem delas com carinho, que elas merecem. Vocês podem estar adotando um filho que já foi meu, gente. Então cuidem com carinho. O segundo anúncio é o seguinte: o pessoal conhecia, né? Várias pessoas me conheceram através do blog Âmago, no qual ele ficou mais notório até por ter publicado o diário do Steve Rogers. Por quê? Porque foi o trabalho mais longo que eu fiz ali dentro, que teve 769 artigos contando a história do Capitão América em ordem cronológica. O que eu queria falar é que vocês já podem voltar no mesmo endereço que foi retomado o diário de Steve Rogers a partir da parte 770, ou seja, está sendo dado continuidade ao trabalho com artigos inéditos. Olha, fiquem só à vontade para visitar lá, tá? Bom, e com isso a gente pode dizer que encerra a história das 50 anos da Marvel do Brasil. Mas é uma história ainda que tá em constante evolução, né? A coisa não para com a Panini. A gente até achou que, do jeito que a Panini englobou o mercado, pararia. Mas eu não posso encerrar o programa aqui sem pelo menos citar as edições de coletâneas da Salvati, que foi uma iniciativa que pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que até a própria Panini, mas enfim. E também conseguiu pegar aquele outro grupo de leitores, que era um leitor que era muito cru nas histórias em quadrinhos da Marvel, e pode pegar os maiores clássicos, digamos assim, as histórias mais marcantes por personagem e conhecer um tiquinho, vai, de um jeito relativamente barato, e fazer uma coleção até bacana pra ficar na estante. E a própria Panini também vem se reformulando. Se tem o papel LWC, mas quem pega as revistas da nova e diferente Marvel que estão sendo lançadas aqui, eles, graças a Deus, parece que estão ouvindo essa ideia de ter mais contato com o leitor. Então os editores que estão trabalhando, vocês podem ver que eles têm uma colunazinha assim de apresentação das histórias que é falada do jeito que eles falariam para nós, leitores. Então fica uma coisa até mais amigável. E certamente, eu acho que é isso que causa a continuação do mercado. Ele está constantemente em revolução, em renovação. Então provavelmente, daqui a 50 anos, quando a gente tiver com a memória até meio fraca, comemorando os 100 anos da Marvel do Brasil... Sim. Né? Marque aí vocês, tá? Vai estar tá na agenda. Vai estar falando em holografias com vocês, né? Junto com o aparelho de surdez, mas tudo bem. Peça de ciborgues, né? Você quer dizer? Já vou me clonar logo. A gente certamente vai estar tendo outras coisas também tão fantásticas pra contar aqui pra vocês. Assim espero, né? Bom, então a gente vai fechar aqui esse podcast dos 50 anos. Lembrando que o site ainda vai voltar a falar sobre esse tema ao longo de 2017. Então, o que a gente espanou aqui sobre uma outra curiosidade que deu pra falar nessas duas horas de programa aqui, certamente você vai ler de novo sobre isso e mais outras curiosidades no nosso site. Então não deixe de conferir. E até o próximo Inominata 66. Até lá. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.